tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou o Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo lugar e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Jogo da memória, eu tinha que decorar, não sabia. Ai, meu Deus, não. Quero meu cachorro, Lindolfo. A nossa Miss Gari, né? Nossa Imola. Estou completamente samirificado aí, a musa da Malhação. Olha, é aí. Tudo pra mim. Eu amo. Eu rio demais. Não sei como vocês não gostam da diva. Não, a gente tá provando ela por enquanto. Amigo, você gostava da Carla Dias, né? Você não tem muita defesa. Nessa edição, hein? Eita, Xablau! Joguei. Joguei no grupo. É isso. E já ouvimos ele então, né? Márcio Zanon. Gente, tudo bem filmar um estupro, fechar dente que estava aberto, abrir o outro dente, humilhar as pessoas. Mas assim, desculpa, mas aí vocês não sabem nem o que vai vir no ciclo 25. Mas gente, veio logo pesando o clima, né? Meu Deus. Vem aí. Essa é a prova de que esse programa não é lugar de gente de bem, né? Uhum. Olha, meu Deus. E por último, mas jamais menos importante, ela. Mente o que é. Mais uma vez representando aqui o Pipoca do Carnaval, né? Que eu tô aqui como também como ouvinte hoje nesse podcast, tentando pegar aqui a opinião das pessoas, que eu não ouvi porcaria nenhuma, porque só falei Carnaval como se não houvesse amanhã. Infelizmente, houve o amanhã e eu tô aqui podre. Mas vamos fazendo. Você viu que vai. Ao vivo, né? Amiga, você não perdeu nada, você viveu. Olha, é isso. Perdi anos, saúde, anos, anos, anos e anos, e saúde. E talvez algum dinheiro. Fígado saudável? Pois é. Mas é isso, né? Faz parte da vida, só se vive uma vez. Vambora. Ah, é isso, né, gente? Choices. Choices. Choices, que é o mais importante, né, gente? Vamos lá. Mas vamos começar então o nosso programinha dessa semana com notícias e amenidades, meus amigos. Melhor quadro. Aquele momento gostoso, agradável, que as pessoas gostam muito. Começando aí que hoje, quinta-feira, tivemos o trailer. Trailer não, né? Um teaser aí da gloriosa terceira temporada de A Casa do Dragão. Foi bom? Foi bem bacana. Bom. É bem bacana. Parece que vem aí. É, vamos ver. Né? Vai ser a batalha de onde, Zanon? Da garganta, da goela? Da goela. Da goela. Ai, só desgraça essa batalha, viu, gente? Já se preparem. Será que dá tempo de ler o livro até lá? Até julho? É julho, Zanon? Dá, porque porque assim, o livro do Fogo e Sangue é todos os Targaryen até não lembro qual geração. Então a parte da dança não é tão grande. É tipo... Amiga, se você fosse uma desocupada comum, eu diria que dá. Mas como você vive muito, né? Viciado em viver. Será que tem no Audible? De repente me ajuda, né? Pode ser, olha aí. Aí você pula só pra parte da dança. Aí você não precisa ver. Vou te indicar um livro que tá no Audible de preparo de chás. Tá no Audible. Viciado em viver. Tá no Audible. Ah, olha aí. Vou ouvir com você. Eba. Adoro. Eu amo. Também tivemos aí hoje o primeiro trailer de Toy Story 5, né? Que estreia também em junho, aí dia 18 de junho. Ah, eu não vi, sou o único Toy Story aqui, não vi. É, vai ter a grande vilã, né? Que é o Tablet, né? A Lilypad. O Tablet aí, é muito foda. É o Tablet, né? Pra mostrar aí a relação das crianças com a tecnologia e as crianças deixando os brinquedos de lado. É, não tô ansiosa pra ver, porém gosto de Toy Story e vou acabar vendo, mas dizer que eu tô querendo ver. muito. Eu acho que eu vou esperar chegar na Disney Plus. Vai. Né? Igual eu fiz com Zootopia 2. Olha. Que não é um filme ruim, é um filme legal. Vocês acham o Toy Story 4 ruim? Não. Eu nem assisti. Eu assisti, eu assisti com aquela, né, falando, vai ter uma bosta aqui, e amei, chorei. Tudo. Acho simpático, só acho que é aquela categoria de filmes, não precisava. Ah, mas tanta coisa que não precisa a gente tá vendo. Ah, sim. Quer dizer, essa pauta inteira foi isso. É, então. Acho que entre Love Me, Love Me 2 e Toy Story 5, E Love Story? Love Story nem vi também, amigo. Menino, você falou que o segundo era de morrer, né? Aí eu pulei pro terceiro. Ah. Meu Deus do céu, eu entrei em coma algumas vezes e voltei. Você não se emocionou com o Jack? Porra, Naomi Watts, a pior Jack que já feita na história. Não, o pior, eu falava assim, estão querendo garantir a indicação de Naomi Watts. Falei, gente, mas que indicação é essa pro ser ruim? Indicação foi bruesa, junto com a Isis Valverde. Né? Ah! Menino, também tivemos aí, né, o teaser e a revelação da data de estreia do especial de 20 anos de Hannah Montana, né, com Miley Cyrus aí. Amor. Né, dia 24 de março, mês que vem. Dia do aniversário do meu irmão. E é exatamente quando completa 20 anos da estreia do programa, né. E aí, no que estavam falando, vai ter o reencontro do elenco, né, obviamente. Todo? Miley... Não, provavelmente só os que estão vivos, né? Que tem alguma relevância. Socorro. Gugu. Ai, que ódio. Então tá bom, né? E ela vai cantar, Mileyzinha vai cantar 7 canções do repertório de Hannah Montana. Eu achei que chamasse Sentirível pra cantar com ela. Sentirível? Explica a piada. Ah, é Miley, né? Achei que era a Ariana. Nossa, garoto, era Michelangelo. Nossa, maluco. Completamente drogada. É a nossa. Você viu o Leonardo Oliveira no podcast? Totalmente drogada. Eu aqui eu pedi... tentando fazer associação, falei, gente, que eu pedi pra eu sair desse podcast tem anos, gente. As pessoas sempre dizem, faz mais uma temporada. Eu pensei, ela vai cantar o quê? The Best of Both Worlds? Alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, falei, gente, o que tá acontecendo? Tá, dona Paula foi ver o que tá rolando. Aqui? Ai, meu Deus do céu, cara, que inferno. Que ótimo. Mas é isso, então. Dia 24 de março, especial da Hannah Montana, 20 anos aí, no Disney Plus. Né? Disney Plus. Sem Sentirível. Sem Sentirível e sem Ariana Grande também. É isso. Essa semana a gente também teve o trailer aí, né? Do filme do Mandaloriano com Grogu, né? Que estreia dia 22 de maio. Assim, gente, eu não vi a série, não tem a menor chance de eu ver esse filme, né? Mas o boneco continua fofíssimo, né? O boneco do Grogu. Do Big Brother? Continua muito fofo. Aham. Mas eu poderia me importar menos. Vai dar um close, gente, no Grogu Gangster Paradise. Não, e o pessoal falando que o Pedro Pascal apareceu mais nesse trailer, que ele aparece 3 vezes sem máscara, né? Do que na série inteira sem máscara. Ah, mas não é difícil. Da série? É. Quê? É continuação da série? Isso que eu perguntei. É, a quarta temporada, que virou um filme. Bacana, né? Que é o Pedro Pascal ocupado fazendo todas as coisas de Hollywood. Uhum. Aí, inclusive, falaram que ele tá namorando um menino, né? O Pedro Pascal, né? Tiraram as fotos dele com um homem no cinema. Não acredito, ninguém nunca tinha visto. Que tá acontecendo. É. Ah, verdade, vi isso também. Vocês falam que ele era alisador de mulher e eu falei. Ele não teve crise de ansiedade? Aham. Amigo, mas eu tenho crise de ansiedade desde meus 15 anos. Tô aí. Por isso que eu mulher desde seus 15 anos, né? Pois é, olha aí. Olha. É assim que começa. Que olha. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que surpreendeu a muitas pessoas, não a gente, obviamente, foi que essa semana acabou aí a terceira temporada de Tell Me Lies, né? Que é uma série que a gente nunca viu aqui nesse programa, né? Nunca vimos. Mas aparentemente é uma série que faz muito sucesso entre os jovens. E algumas horas antes do último episódio de ao ar, a criadora da série falou assim: então, gente, esse último episódio é o último da série. Estejam avisados. Beijos. Beijos. Eu confesso que eu botei essa série na minha lista, porém, nunca tive a menor pretensão de ver. Vou tirar, né? Amiga, quantas séries tem na sua lista? Ai, muitas, amiga. Muitas, muitas. Eu sempre passo por elas e fico assim... acho que não, né, menina? Será? Talvez não. E eu até seria o público dessa série, né? Mas será, amigo? É pra, só parece coisa de adolescente. Então. Ah, amiga, é isso. Chamou e teve o final fechado ou ela só falou é o último e não tinha? Teve o final fechado, teve final fechado. Pelo olha aí. Eles concluíram ali o arco dos personagens principais. É, parece que veio aí. Eu acho que eu dei play nessa série em algum momento, acho que quando estreou a segunda, falaram que era muito boa. Aí eu dei play e voltei, assim, tipo, dei play e voltei na mesma hora e nunca mais. Olha aí. É isso. Adorei que eu botei Tell Me Lies aqui no Google, aí apareceu um disco bem assim: episódio final de Me Conte Mentiras encerra a série. Bom, não acredito. Que bom, né? Imagina se no final não encerrasse a série. Não. Uma barra, né? Fiquei chocado. Eu amo. Acho que ele tinha dizer, tem uma música que chama Tell Me Lies. Tell Me Lies, tem na pintura. Que ódio. Então é isso, né, menino? Acabou aí a série sem avisar. Ou melhor, avisar. Ah, vamos assistir, fazer uma maratona. Faz um. Vamos no episódio 600. Tá bom? Menino, programa da Jennifer Hudson aí, né? Jennifer Hudson Show. Renovado para a quinta temporada. Ela que vai ser a sucessora natural da Kelly Clarkson agora, né? Que a Kelly Clarkson vai... É, amigo, você vai ter que assistir o programa dela. Menino, mas o pior é que eu já tinha pensado e conversado isso comigo mesmo há algum tempo. Gosto. Que eu acho que... Que eu acho... eu não vejo o programa da Jay Hud direto, assim, mas eu vejo algumas coisas. E eu acho que os convidados que a Jay Hud leva no programa dela são mais interessantes e mais up-to-date do que os que vão no programa da Kelly Clarkson. Uhum. Particularmente, assim, eu acho. Ela é mais antenada nas coisas do agora, entendeu? Assim, de uma série que tá em destaque, eu acho... Não, foi um dos viados, não foi? Do Rita de Maverick? Foi. Não vi algum vídeo. Olha aí. Foi quando estreia alguma série, assim, que é famosinha, conhecida. Ela leva o elenco todo pra conversar. Então, acho que nisso o programa dela é melhor que o da Kelly Clarkson, né? Mas, como tá acabando mesmo, né? É isso aí. Jay Hud. Vou passar a assistir a Jay Hud. Mas ela faz Jay Hud, ok? Não faz. Então, tá faltando. Ah, mas agora abriu um espaço. Mas agora, né? Abriu um vácuo, ela pode fazer, sim, né? O Campai abriu a sala, né, pra outra pessoa. Não, tem que te falar. Mas engraçado é que... Mas engraçado é que na NBC que eu vejo o programa da Kelly Clarkson, o programa da Jay Hud passa antes e aí na sequência é o programa da Kelly Clarkson, né? Da Jay Hud é às 4 e da Kelly Clarkson às 5 da tarde. Ah, também da NBC? Não, é porque é syndication também, né? Ah, tá, mas o programa da Jay Hud de qual emissora? É syndication. Syndication. É, tem vários programas que são produzidos por um estúdio, mas não é de nenhuma emissora. Mas eles passam aonde para os americanos? Depende, tem que consultar aquela lista de afiliadas, né? Entendi. Porque o que eu ia falar é que, assim, acho que os convidados da Kelly não são muito bons, porque, na verdade, a NBC vai, põe os convidados tudo primeiro no Jimmy Kimmel, e aí depois eles falam assim, ah, você pode ir daqui umas 2 semanas na Kelly. Se você quiser dar uma esticada, né, William? Isso. Já tá aqui, né? Então, exato. Olha aí. Se tiver com o tempo aí, pode passar. Jimmy Kimmel não, Jimmy Fallon, gente, eu tô muito doido. É porque você vai trocar de idade, né, amiga? Por isso. Ai, amiga, costumava ser uma 30 a mais, né, agora. Quarentona. É isso. Na madrugada, quarentona, né? O nosso coração vai continuar sendo 30 a mais, amiga. Uhum. Mas 30 a mais vai ser mesmo, com 40. 40 mais de 30. Pelo menos tô loira, né? Verdade, velhinho. Será que é porque eu tô loira que eu tô com a cabeça meio dodózinha? Porque a Marcieli falou. Marcieli falou. Com certeza. Apesar do seu cabelo, você pode ser inteligente. Exatamente. Será que pode? Agora você vai provar pra gente. Ah, eu também sou loira. Algum problema? Eu acho que ele tá provando ao contrário. Ai, que ódio. Que ódio. Menino, quem arrumou um novo emprego aí? Peter Krause, né? Depois de sair de 911 como grande bombeiro Bob, né? Agora ele vai ser um ex-agente do serviço secreto, tá? Na onde? Numa série chamada Protection, né? E nem é uma série sobre camisinhas. E... eu pensei nisso, que ódio. É, mas é, esse é o problema de dividir o mesmo neurônio com as pessoas, né? E venha pra coisa boa, que inferno. Exato. E aí, menino, ele... agora, ele era um agente do serviço secreto, agora ele é assistente de direção da CIA, né? E aí, obviamente, cada episódio vai ser um caso, mas tem um caso principal que vai ser uma conspiração contra o governo. Eita, surprise, Jack surprise. Vindo aí, né? Uhum. Surprise, surprise, né? E a morte vai durar uma temporada. Deu alguma coisa boa ou a série só se perdeu de vez? Tá ruim. Tá bem ruim. Menina, a série tá bem ruim, assim. Nossa. Acho que... foram quantos episódios até agora, amigo? Uns 10 já? 7. Não, 7, 8, uma coisa assim. É. Só teve, sei lá, 2 bons. E Rei com mais desgraça. Eu vi as pessoas zoando que Buck tem uns plot agora de pegar marido e mulher, mas ele não beija mais homem, né? É sempre jogo de câmera e fica se esfregando assim de longe. Eu amo se esfregando de longe. Pegou marido e mulher. Pegou coisa, o carinha de Glee. Sim, o Brody, né? É, a esposa dele na vida real ele pegou, né? Pois é, mas falaram que eles não se beijam, que a câmera vai afastando assim, eles ficam roçando o peito. Adoro roçando o peito. Cara, amigo, não vou estar lembrando, viu? Você lembraria isso, mas beijado. Uma roçada de peito já, tá? Você é muito exigente, Leonardo, que é beijo na boca. Ah, gente, quero linguagem na glândula. Eu amo roçada de peito, gente. Saudade. Ai, ai. Mas é isso, né, gente? Que loucura. Quem também vai estar numa outra série aí, mas criminal também, da NBC, vai ser a menina do Bones. Esqueci o nome dela agora. Aqui é igual a New Girl, gente. Emily Deschanel. Emily Deschanel. Ela é também da New Girl, né? É? Ah, é a Zoe Deschanel. Uhum. Mas deixa eu conferir se é ela mesmo, pra não estar tá falando merda. Ah, não, a da Bones é ela, talvez a da série não seja. É, vai que não, né, menino? E aí, cadê, gente? Ah, ela mesmo, Emily Deschanel. Emily Deschanel, ela vai ser uma criminal profiler, né? Grande hit aí. Criminal profiler. Em mais uma série da NBC, que vai durar uma temporada. E é isso, gente. Mama, I'm in love with a criminal. É isso, gente, não tem. Você olha assim, a série e você já fala, vai ser cancelada, entendeu? Não vai ser cancelada. É isso, você já sabe. Tem o que fazer, né? É isso. Só isso, não tem mais gente, jeito. Gente, a Carolina Pavanelli fez 39 anos. Eu tô muito velha. Quem é Carolina Pavanelli, gente? A Carolina Pavanelli foi a atriz mirim que fez Sonho Meu. Lembra? Essa não. Que era a menininha de Sonho Meu? Lembro, mas ela... quando teve Sonho Meu, eu era a tua mirinhata. Eu tinha 9 anos, é? Pois é, eu não, mas, né, eu era pequena também, tá bom? Ai, tô muito velha. Não, tu não era tão pequena assim não, amiga, que tu é mais velha que a gente. Amiga, tico, olha só, quando ela nasceu, eu tinha 4 anos. Então, assim, né, a diferença. Já tava roçando o peito? Amigo, com 4 anos, não. Porém, quando a Carolina Pavanelli tinha 9 anos, eu já tava roçando o peito. Então, já tava fazendo a Jordana, sem coisa melhor pra fazer, né? Exato. Eu amo! Ai, ai. Agora pra vocês aí, né, são dragzeiros, né? Amo. Foram confirmadas, foi confirmada aí os jurades, né, de Canadá Drag Race All Stars, né? Amo. E vai ser o primeiro painel de jurados todos drags, né? Uma loucura. Gente, vocês me avisem aí o que a gente for comentar e o que, que tem que começar a ver aqui na conta dos anões. Ah, amigo, supostamente era pra gente estar assistindo, né? Supostamente era pra estar assistindo. Ué, eu joguei pra ver o que vs The World, nem eu. Não, eu só vou assistir o que a gente for comentar. O que a gente for comentar, eu vou assistir, porque eu não assisto nem as coisas que eu tenho que assistir. Mas o okay, que? É pra gente comentar, né? Vocês que não estão vendo aí não estão comentando. Ah, tá bom. Eu amo. Vocês têm 2 semanas aí pra ficar em dia. Esse recado é pra mim também. porque quando eu votar em Comment UK. O UK vs The World 3? 3. 3. Com a brasileirinha Santana. Tem uma brasileira que já chegou falando assim: você não vem brigar comigo que eu sou brasileira, então cala sua boca. Ela meteu essa. Tu sabe que a Lorin, a do Eurovision, esculachou ela quando ela participou lá do Esverige, né? Aham, e agora ela gostou dela, né? Aí chegou nesse, ela tava lá contando, passava um Wi-Fi, e aí a Lorin fazendo assim com as unhas, fingindo que tava batendo palma, chegou na hora e falou: te amei, amo você desde Esverige, quando eu te chamei de vagabunda no jogo. Eu te amei. Eu te amei, né? Como é. Jamais alguém. Vai mamar. E aí, menino, quem vai ser aí esse grande painel, né, menino? Vamos ter Brooklyn Heights, que vai ser a apresentadora. A host. E vai ser a host, né? Normal. A Priyanka, que não é a Chopra. Amo Priyanka. Amo Priyanquinha. Primeira winner de Canadá. Primeira winner, tá aqui. Canadá Drag Race Season 1 winner. E Jimbo. Jimbo. Star Season 8. Jimbo teve passado 5 temporadas pra ganhar contra as americanas, mas ganhou. Ah. Olha aí. Também colocaram as americanas tudo merda, né? Então. Exato, colocaram Candy Mills na final com ela. Mas amo Jimbo também. Gostaria que tivesse Isis, né? Que é a melhor do Canadá, mas... Eu queria que tivesse Lemon, né? Quem? Lemon. Ai, Lemon, saudade. Lemon e Priyanka, ia ser tudo, que elas são besties. Uhum. Adoro Lemon e Priyanka. Você tá falando de tempero, né? Mas não é. Gente! Ai, ai. Quem também teve trailer essa semana aí, né? Na verdade, hoje. Teve hoje trailer, né? Foi aí a quarta temporada de The Secret Life of Mormon Wives, né? Com muitas coisas acontecendo, inclusive Demi entrando numa nova carreira, que é uma carreira de cantora. Né? E ela conseguiu errar todas as notas, maravilhoso. Meu Deus do céu, eu quero morrer, e eu não quero ver esse vídeo nunca mais na minha vida. Ela nem tá no pôster, né? Não. É, porque agora ela é friend só, né? Ela foi rebaixada do elenco. E a gente achando que Demi Whitney era vilã na primeira temporada, ela é a mais famosa do elenco. Eu acho que essa série não vai passar da quinta temporada, que já tá renovada, tá? Eu acho que essa série não vai passar. Eu acho que eles vão fazer, tipo, mas eu acho que eles podem incluir alguma Mormon Wife nova e tirar as mais antigas, fazer um elenco rotativo, né? Porque, gente, a Whitney tá muito grandona, né? Estenderam aí o contrato dela em Chicago, né? Agora ela vai até abril fazendo apresentações em Chicago. Ia terminar agora, mas estenderam. Ela tá muito grandona, né? A menina... Esqueci o nome da protagonista. Taylor. Taylor. Ela é a agora celebre mais famosa dali, né? Vai estar no Bachelorette, né, menino? Vai estar aí no Bachelorette agora a partir do mês que vem também. Uhum. E aí, menino, eu não sei se... Mikaela, Macy e a menina lá, esqueci o nome também, a Vulsa. A Leila, né? E Jen Affleck conseguem carregar o programa sozinhas. É. Mas acho que nem quer também. Acho que Mikaela tá lá porque tá. Porque é uma lá que faz na má vontade do pão. Macy também nunca tem plot, né? Ela é tipo exato, mas... sem medo. Mas aí eu acho que pega muito, assim, porque se a Whitney sai, a Taylor sai, a Demi já não tá fazendo mais parte, eu acho que o programa perde muito, porque a gente vai ficar assistindo pra ver a outra lá, deformada, Jessie, com o marido traidor? Não. Não. Nem um pouco. Eu acho que pode ser que não dure mesmo. Já deu também, não tem mais plot, né? É, não tem mais pra onde ir também. Tem que ser uma coisa assim muito disruptiva agora pra dar outro fôlego. Eu acho que não vai ter também. Assim, é porque também elas quiseram enveredar pra uma carreira artística, né? Ah, óbvio, porque, né? Todo mundo todos aproveitou. Esses outros programas aí de housewives e coisas do tipo, a profissão delas é ser housewives, né? Uhum. Você até troca, entra gente, sai gente... Mas a função delas é ser housewives, né? Uhum. Mas ali todo mundo quis ter uma coisinha, né, ao lado. A não ser que elas consigam ficar colocar o programa junto com o que elas querem fazer nas outras vidas. Porque no Married to Medicine, né, que é o grande musical que eu vejo aí, 12 temporadas, as participantes continuam, né, tendo suas vidas. Elas são donas de clínica, donas de empresa. Tem uma agora que está concorrendo a deputada, né, nos Estados Unidos, só que aí ela teve que ser rebaixada, teve que sair do elenco principal para poder ser apenas amiga, né? Mas elas continuam conciliando suas vidas com ser estrela de reality. Mas aí eu já não sei. É, eu acho que todo mundo... Acho que pelo menos alguém também não vai querer mais. Não, acho que não. Assim, se der certo, né, essas tentativas aí que ela tá fazendo aí de atriz, cantora, bailarina, manequim... Eu acho que o Whitney não vai continuar, não. Se ela vai fazer, tipo, no máximo vai ser Friends também na quinta temporada. E todo mundo que achar uma brecha não vai voltar. Então acho que não tem por que o programa esticar mais, né? É. Eu acho que vai acabar. Eu acho que vai acabar na quinta temporada, que já tá confirmado. Mas foi muito bom enquanto durou. É isso, não. Enquanto estiver entregando, né, pra gente, tá gostoso demais. Nos divertimos a valer, né? É isso, nos divertimos a valer. Ai, ai, que delícia! Que delícia. Vocês têm alguma amenidade para trazer, amiguinhos? Vocês aí, da amenidade de carnaval, coisas gostosas. É, Viradouro ganhou o carnaval. Olha aí. Viradouro ganhou o carnaval. É isso. É isso. Amigo, a Mocidade Alegre ganhou em São Paulo, né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade que eu descobri de Grey's esses dias, que já é antiga, assim, mas eu não sei se a gente comentou, que sabe a história dos 8 episódios que a Amélia tirou de sabático? Uhum. Na verdade, parece que assim, foi imposto, sempre Grace cortando cursos, né? Uma série que já grava tudo no Chroma aqui, já não tem gente. Parece que eles falaram assim, cada pessoa do elenco dos mais velhos, né? Do povo veterano, veteranos de pipocas, tem que tirar 4 episódios. Aí, por isso que tá tendo muito episódio sem o povo todo. Eles tiraram 4 de cada um, e aí pra Amélia eles botaram 8, mas falaram assim, vamos deixar os 8 de uma vez, pra você não ter que ficar indo e vindo, viu, querida? Mas aí você ganha esse decréscimo aí no seu salário. E aí já estão dizendo que já exigiram demitir outra pessoa para poder manter a Grace no ar. Porque Grace passando fome, né? Perdeu tudo. É, e olha que já não são mais 22, são só 18 episódios, né? Pois é, não, isso porque já tiraram Midori com essa história de cortar curso, já estão aí. E aí eu falo, nessa ou entra aí, né? E os personagens que a gente gosta estão só perdendo espaço. Exato. Às vezes o tá fazendo até de graça, né? Por isso que ele não sai. Pode ser. Mas é fogo esse negócio de série velha no ar, né? Porque tá acontecendo uma coisa parecida com o Law & Order SVU, né? Uhum. O ICT, acho que ele tá desde a terceira temporada na série. E aí eles trouxeram de volta a Kelly Giddish, né? Amanda Rawlings, essa temporada. E aí, pra Amanda poder aparecer nos episódios, o ICT não pode estar nos episódios. Porque eles estão usando o dinheiro de pagar ele pra pagar ela. Meu Deus. Aí nos episódios que ele tá, ela não tá. Nos episódios que ela tá, ele não tá. Só que o dele já, tipo, acho que Law & Order deve estar, sei lá, no 12º, 13º episódio. Se ele apareceu em 4 episódios, foi muito, assim. Mas assim, se a gente pensar em salário por antiguidade e tal, de fato o Law era a primeira rodada, gente. Tá desde a quinta temporada. Exato, e a gente não ia ficar triste se ele saísse, pois né? É. Né? A gente ia até gostar, na verdade. Exato, a gente ia até apoiar, ia até assistir o episódio de despedida dele. Soltando fogos, né? Exato. Ai, ai. Menino, saiu aqui, né? A lista de quem vai fazer a prova do líder, né? Vai ser em duplas, né? Aí teremos Jordana e Maxiane, dupla do mal. Solange Babu, dupla dos velhos. Opa. Chayane e Samira, casal, né? Dupla das sem controle emocional. Né? Dupla das sem controle emocional. Jonas e Cowboy vão ganhar, né? É sobre isso. Juliano e Leandro, né? Juliano e Boneco. Pode ser que ganhe, pode ser que consiga alguma coisa. Pode ser. Amigo, não vão não. Vocês toda semana falam que Juliano maravilhoso, ele vai fazer uma burrada logo no começo. É, então, não dá. Juliano é meio Fiuk, né? Eu não confio mais no Juliano. Ih! Milena e Breno. Poxa! O quê? Milena e Breno. E Gabriela e Ana Paula. Nossa, meu Deus! Mas a Gabriela vai provar que ela é boa de prova, né? Ela é horrível de prova. Ah, juntou com a Ana Paula, então. Ela é horrível de prova. E o que eu gostei com a prova de CrossFit, né? Exato. Será que vai favorecer quem? Será? Quem será que vai ser? Depois da dinâmica de estaleca com só o grupo perdedor com estaleca, será que uma prova física vai favorecer Jonas Cowboy? Que coisa, né, menino? Aí o pessoal não consegue ganhar estaleca, porque eles nunca vão pro VIP, né? Pois então, é. Aí semana que vem vai ter a máquina do poder, fala, indique três pessoas do grupo oposto para o paredão e uma direto para eliminação. Indique três pessoas entre Ana Paula, Samira e Milena para o paredão. E só vão elas. Exato. Elimine uma pessoa agora. É, vai ser o poder. Elimine uma mineira. Exato. Elimine uma personagem que comece com o nome começa com Ana. Ai, gente, mas vamos torcer pela próxima instrução de semana vindo aí. É só isso que eu espero, todos os dias. Porque a Jordana que sonhou que eram cinco, né? Olha aí. Sonhou que eram cinco. Sonho que se sonha junto. Eu amo sonho que sonha junto. Ai, ai, amigas, vamos então para nossas pautinhas da semana, então? Vamos. Vamos. Sem jogo da memória. Que ódio, Leonardo. Não comenta a malhação, Samira escolha. Ai, que ódio. Menino, essa pauta da semana foi realmente uma pauta assim que foi, né? Insalubre. Complicated. Foi complicated, né? Eu acho que teve mais coisa que era desinteressante. Teve uma que foi muito ruim, mas acho que no geral elas só eram desinteressantes, assim, né? Eu penso. Beijos, né? Exato. Então acho que a gente pode começar com um combo de mistério, né? Começar com um combo de mistério. Bloquinho mistério. Bloquinho mistério, começando com a gloriosa de Belfast ao Paraíso, né? Essa série é da mesma criadora de Derry Girls, que aparentemente é um grande mousse. As pessoas gostam muito, né? Do Derry Girls, no caso, né? Do Belfast ao Paraíso, já não sei. E foi uma série que eu não consegui terminar o piloto. Eu parei em 13 minutos. Eu não consegui. Foi demais pra mim. Primeiro porque só tinha gente feia. Aí é sofrido. Tinha gente feia. E eu acho que quando começa a série... Você tem que começar a série com uma coisa que atrai a você, né? Porque você vê lá que aparentemente aconteceu... Tinha quatro amigas, né? Que eram cúmplices de um resgate. E aí elas prometem guardar um segredo, uma casa pega fogo. E aí a cena seguinte é uma mulher horrorosa falando durante 3 minutos e a câmera na cara dela. E aí você fala, cara, não é possível. Não é possível isso. Senhor, não é entretenimento, né? Não é, não é. E aí ela fica. Aí depois passa pra uma outra mulher desagradável, gritando com as crianças dentro do carro. E aí depois corta pra uma outra chata, que é roteirista de um programa, e aí ela tá almoçando com a atriz do programa, e a atriz falando assim, não, porque é uma série criminal, mas a gente não pode, eu acho que a gente devia não focar nos crimes na próxima temporada, focar na vida sexual dela. E aí fica essas três mulheres enjoadas, e aí a gente descobre que a outra amiga morreu, e elas não vê a amiga um caralhão de anos, mas tem o segredo. E aí elas vão pra cidadezinha dessa mulher que morreu pra poder enterrar ela, né? E aí eu falei, é demais pra mim e eu não continuei, né? É isso. É, amiga, pelo que você falou aí, não ia dar pra continuar mesmo. Ainda bem que eu nem vi, nem perdi meu tempo, né? É, não... Eu tava vendo quando ele falou que não terminou, eu falei, se Eduardo Sasa não terminou, quem sou eu, né? Aí desligou e foi viver. É, uma PLL de véia, umas cenas delas queimando casa quando eram jovem, depois em cada uma por uma. Ah, as bichas chatas. Não tem nem Lucy Hale aí. É, não, não. Assim, a pessoa falou assim: ah, é PLL de velha. Cara, eu não consegui, ver PLL de nova. Imagina PLL de velha. Ah, que justiça, né? Com PLL tão boa. Ah, amiga, eu vi, sei lá, 3 temporadas, depois não consegui mais. Depois a minha mãe assistiu todas as temporadas. Mas você perdeu as melhores coisas de PLL. Pô, mas viu muito, hein? A minha mãe assistiu todas as temporadas e assistiu os spin-off. Né? Eu também. Caraca, tô mãe viciada. Os spin-off eu vi, que era o spin-off da Mona, Perfeccionistas, né? Uhum. E o spin-off lá da Cidade do Lado. Eu acompanhava a PLL, assim, finales, episódios de Halloween, e tava ótimo. Aí vi... PLL Reboot. Porra. Ah, esse aí não vi. Né? As duas temporadas, PLL Reboot e Eupic. E tá falando que não aguentou ver PLL de jovem. Ah, de velhas! Não, tô falando que não aguentou ver nem de jovem. Quanto... Ah, gente, mas eles podiam lançar agora a PLL das mães, né? O que é What's Happening Porão, né? Eu queria. Você não sabia, não? É, abriu um buraco no meio e eles foram, elas foram down the road, down the witch's road. Mas teve, era BLL. Uhum. Que BLL? BLL, Big Little Lies. Boys Love. Ah, verdade, Big Little Lies. Pode crer. Entendeu? Teve aí essa, essa barra. Mas achei muito ruim, gente, de verdade. Não consegui. Aí vai vir alguém nos comentários me arrasar, dizer que é a série do milênio, né? Ah, e Derry Girls era a maior do mundo. Porque eu vejo que muita gente paga pau pra essa série, né? Derry Girls. Já ouvi Amigo, falar também. Derry Girls tinha uns 3 episódios só, eu acho. E eu tava que nem você. Eu terminei o primeiro na força do ódio, mas eu falei, que menina chata que... Nossa, olha. E aí não tem como, gente. Desculpa. Desculpa, Brasil. Esse mistério não me pegou, né? Isso. Mas ainda no bloco mistério, eu vi uma... Eu vi o piloto, né? Da série que chegou no Glorioso Peacock, né? Que é The Burbs, né? The Burbs aí. Série protagonizada por Keke Palmer, né? Já melhorou o elenco bastante. Pô, já tem um status aí, né? Um verniz. É, Keke Palmer e aquele menino... Não teve aquela série do David Duchovny que a gente viu, que tem o Homem Babá? Homem Babá? É, Malícia, Malice. Malícia. No final do ano passado. Que sério. Não, o nome em inglês, o nome da inglês em série era Malice. Mas tá, acho que era inglês, era maldade. Né? Eduardo Sasser tá vindo por um chanchado e tá metendo mesmo. Não, garoto, a série do David Duchovny, do ano passado. Que o homem era. Que eles estavam na Grécia, eles contratavam um homem babá. Menino, vocês não devem ter visto. É, vocês devem ter, eu devo ter botado na pauta e vocês ignoraram. Ah, ali, babá. E aí tem o moço dessa série, ele é o marido da Keke Palmer nessa série, né? Uhum. E eu vi que essa série, ela baseada num filme de 89 que o Tom Hanks era o protagonista, que é Meus Vizinhos São o Terror, né? Ah, eu amo. Essa série é baseada nesse filme. Sim. Que ela é, a Keke Palmer é uma mulher negra, né, casada com um homem branco, e eles vão morar nesse subúrbio. Aí, nesse subúrbiozinho, tipo Wisteria Lane. Só que de frente pra casa delas, tem uma casa que parece uma casa mal-assombrada, né? E um dia, no meio da madrugada, alguém se muda pra essa casa. E aí, ela e as vizinhas, que são também outras malucas inacreditáveis, querem descobrir quem é essa pessoa que tá morando lá. Nossa, né? Eu já quero muito essa série, porque eu amo Meus Vizinhos São Terror, muito minha infância. Porque no filme era uma família de assassinos satanistas, né, no filme. Que isso? Sim. Ai, mas exato. É muito bom esse filme, é muito bom. Sabe? Era uma família de assassinos satanistas. E assim, a Keke Palmer é muito boa, né, ela é muito carismática. E as vizinhas são completamente malucas, assim. E completamente malucas, são todas brancas, senhoras de meia-idade, então, né... Aí, pra ter diversidade no elenco, tem a Keke Palmer, que é uma mulher negra, e tem um personagem que é indiano, que aí tem diversidade no elenco, né? Mas eu vi o primeiro episódio e achei simpatique, né? Uhum. Vou assistir o segundo pra ver se continua numa vibe divertida. Mas é engraçada, achei... tipo Dexter, ou é mais terror? Ela é engraçada tipo Dexter. Tipo Dexter? Não, tipo Desperate. Ah, tá. Dexter, eu fiquei, oxi. Eu falei, ué. Que graças são essas, né? Ai, ai, legal. Ai. É de meia hora, de 45 minutos? 40 minutos. Bota no Starcy Plus pra gente. É, joga lá, mais ver. Tá bom, vou providenciar pra você. Eu não vou ver, não. Esse já deve ter até apagado, pô. Ah, e coloca também o Next Level Chef. Não, amiga, eu tô vendo no. Eu finalmente consegui me entender com o streaming, né? Então, eu consegui me entender no streaming. Então, agora, essas coisas de torrent, basicamente, eu tô vendo todas no streaming. Tudo. Ah, então Andresa, teu trabalho não, amiga. Achei que você tivesse o arquivo aí. É, não, entendeu? A gente baixa. Não, eu baixo pra eu vocês. Eu baixo e boto lá, filho. Olha aí. Eu vou baixar pra vocês. Deixa a Amanda mandar tá desempregada. É isso, não tô fazendo nada na minha vida. Tá assim, acabando tá com a minha saúde. É, tá acabando com a tua vida e com a sua rescisão, né, amiga? Pois sabe. É, o que já não sobrou dela é uma sacanagem. É isso, e vamos viajar no final do ano. Se Deus quiser, mas aí eu vou ser bancada aí. Um beijo. Ah, eu amo. Será que até o final do ano eu consigo alguém pra me bancar também? Ah, amigo, vamos lá. É, vamos fazer o seguinte, eu arrumo um emprego e você arruma um bancador. O que você acha? Até o final do ano. Ah, não, eu queria arrumar só o bancador. Eu só preciso de emprego. Daqui a pouco eu tô em situação de barril. Não tá não, você é casada, amiga. Pois é, né? Mas aí eu tenho que fazer outro tipo de... Bom, enfim, vamos para a próxima série. Não casada. Ai, que delícia. E aí, menino, fechando aqui o nosso bloco mistério, né? Tem uma série que essa sim eu consegui assistir todos os 6 episódios. Né? Todos os 6 episódios. Que eu acho que é meio... É meu tipo de série, né? Meu estilinho de série, assim, atual. Né? Que é Unfamiliar, né? Série aí alemã. Quero ver. Eu tinha certeza que você ia ver essa série também. Uhum. Série alemã aí, 6 episódios, né? De 40 minutos, então foi. Deu pra tirar de letra, graças a Deus. Mas a gente conhece essa. A gente começa vendo um cara no meio de uma praça ali, ele tirando um chip de rastreamento de dentro da barriga, fazendo uma ligação, pedindo ajuda. E aí a gente conhece esse casal, né? A gente conhece esse casal que são donos de um restaurante, né? Que é o Simon e a Merete. Eles são donos de um restaurante que eles vão lá recolher esse cara que ligou pra eles pedindo ajuda e cuida deles e tal. Cuida desse cara, esse cara vai pagar um dinheiro pra eles. Só que, na verdade, o cara tá lá pra matar eles. E aí a gente volta no tempo, 16 anos, vê que rolou uma operação... em Belarus, onde eles eram os agentes responsáveis por essa operação e onde um criminoso lá, que ia se tornar informante da Alemanha, ele se rebela, mata a mulher que está esperando um filho dele e a criança, por consequência, e 16 anos depois ele decide se vingar dos agentes que estavam envolvidos nessa ação, né? E aí os episódios são todos assim, né? A gente conhecendo um pouco da história, né, deles sendo agentes da Alemanha, por que eles saíram da agência, por que o cara quer matar eles, conhecendo tudo. E assim, achei uma série bem bacana, assim, não é nada demais, não revoluciona a roda, mas acho que o único problema dela é que eu tava comprando ela como uma minissérie, só que ela termina em aberto, e aí eu já fiquei meio assim... Né? Ela termina em aberto. E aí eu já fiquei um pouco meio de bode. Mas se tiver uma segunda temporada, eu vou assistir. Né? Porque 6 episódios, eu acho que dura. De 6 episódios é o menor dos problemas. Né? 40 minutos. Ah, eu vi o piloto, mas não me interessei, não. Não achei muita graça. Quando eu fui na pauta, eu já sabia que era um tipo de série que você e Leozio não iam gostar de jeito nenhum. Mas a segunda cai no bait. Ixi, achei até um pouco homofóbico da sua parte, né? Eu acho que cai. Não, amiga, é o que eu falei, né? Eu conheço vocês há quase 15 anos. Eu falou conheço que a gente vocês. É ruim de prova. É? Porque a gente tem mau gosto. Eu conheço vocês, amigas. Eu sei de vocês. Falou que a gente só gosta de porcaria, você viu? Não, vocês gostam de coisa de mulherzinha só. Ih! Artista? Mas, isso, gente, eu não gosto de gente que gosta de coisa de mulherzinha. Não gosto. Mentira, o Zanon gosta de Cavaleiro dos Sete Reinos. Olha aí. Ah, é de nerds. Eu gosto de John Wick. Olha aí, coisa de homem. Olha aí. Rapaz, senti até uma testosterona, um cheiro de testosterona. Né? Do nada. Nossa, você até o saco agora. Eu não vou nem falar nada que eu não tenho nenhum exemplo que não seja de mulherzinha. Olha aí. Eu gosto de Chokichi. Afeminada. Você é a mais afeminada do grupo, né? Ó, parece que vai ter eliminação falsa essa semana no Big Brother, hein? Essa semana? É, porque saiu o Cartola da semana. E entre a pontuação do Cartola tá enviado para o quarto secreto. Então o poder do cowboy vai ser uma bosta, porque ele vai vetar uma pessoa dentro, tipo, que poderia... Que vai ser bom se a pessoa estiver no paredão. É porque vai ter Milena ou Ana Paula no paredão, né? Então... Ah, torçamos então. Gente, se a Ana Paula fosse paredão, faz de novo. Nossa, meu Deus. Mas acho nossa, que imagina, né? Imagina se ela sai, viado. Ai. Eles iam ficar. Eles, primeiro que eles iam não achar que era paredão fácil pela primeira vez, né? Iam dizer, ah, Deus fez a justiça divina, não sei o quê. Agora a gente já viveu. Nossa, o que o Babu vai pegar a merda na privada, passar na cara e comer, vai ser gostoso demais. Então eu tô torcendo pra Maxiane ganhar, hein? Eu também. Ser, ela que ser líder. Ai, ai, gente, que delícia. Mas assim, eu acho que se a banda assistir, ela vai até curtir um pouquinho assim dessa série do Unfamiliar. É uma série legalzinha, assim, pra quem curte espionagem, essas coisas assim. Ela não é uma série de mistério, né? É uma série mais de espionagem do que de mistério. Pra quem curte coisas mais masculinas, né? Olha aí. Ai, que ódio. Mais uma coisa que eu vi também, eu vi ontem e hoje, né? Eu ia até botar na próxima pauta, mas desisti. Que chegou um documentário do Gordon Ramsay na Netflix, né? Chegou ontem, no caso, está gravando na quinta-feira. Estreou um documentário do Gordon Ramsay ontem na quarta e eu já vi 6 episódios, né? São 6 episódios de 50 minutos. Que é mostrando o Gordon com a família, né? Nos eventos dele. Mas o foco do documentário é mostrar que ele, no ano passado, inaugurou um restaurante no prédio mais alto de Londres, né? Só que, na verdade, não era um restaurante, eram 5 restaurantes, né? E ele tinha 22 semanas para inaugurar esses 5 restaurantes. Então, a gente acompanha, conforme a gente vai acompanhando o dia a dia do Gordon, a vida dele familiar, os eventos, a gente também vai vendo a evolução da obra, né? E ele falou que que o custo dessa obra ia ser 25 milhões de libras. Que é isso, meu? Tá 25 certo. Milhões de libras. 25 bilhões de milhões de libras é pelo menos 3 bilhões de reais. Que... Exatamente, né? E aí ele... A gente vai vendo. E aí, tipo, algumas coisas eu não sabia, né? Que o Gordon tem 6 filhos. Eu não sabia que o Gordon tinha 6. Porra! Uma cara de brocha. 6 filhos. Ele tem 6 filhos, né? Porque eu só conhecia uma filha dele, que é a Tilly, porque ela tem um programa no Prime Video. E que ele, inclusive, ele é o convidado de um dos programas, né? E ela quer ser chefe, tá estudando e tal. Mas ele tem filhos de 30 anos e ele tem a filha mais nova dele tem 1 ano e 6 meses. Gente, o homem tá raspando tacho ainda. Ah, só no peito direto. Sim, ele tem um filho mais velho, aí tem 2 gêmeos de, acho que, 26 ou 27 anos. Aí tem a Tilly, que tem 23. Aí tem o Oscar, que tem, acho que, 7 ou 8 anos. E agora tem a nenenzinha, que tem 1 ano e 6 meses. Não. Eu vou olhar aqui a foto dos filhos pra ver com quem não quer nada. É, os gêmeos, né, Amanda? Eu entendi você, vagabunda. E o Oscar, gente, o Oscar é o filho, né, o segundo filho mais novo dele. Ele é apaixonado pelo Gordon num nível que é muito engraçado, assim. Ele é muito querido. E é maneiro pra ver, assim, uma outra visão do Gordon, né, sem ser o que a gente tá acostumado a ver dele nos realities, né, xingando as pessoas, humilhando as pessoas. Então você vê ele, assim, um pouco mais humano, né, vê ele se emocionando com o noivado da filha, ver como é que ele lida com os funcionários. Então é um documentário meio chapa branca, né? Parece meio... Ele é produtor do documentário, né, amiga? Ai, amigo. Mas até aí a Tyra Banks foi produtora do documentário dela. Pois é. Ué, mas é só pro ver. Por isso que ela não se compromete, né? Exatamente. Ele é o documentário. E aí foca muito nesse restaurante, inclusive. Eu quero, se eu por acaso for a Londres esse ano, eu queria ir nesse prédio, não no restaurante que eu não vou ter como pagar. Ai, que rica, se eu for a Londres. Que nem no ano passado? Não, ano passado não, porque eu nunca fui a Londres, amigas. Eu nunca tive bala na queria. Exato. Não, mas eu tô pensando em fazer um bate-volta. Quando eu estiver em Paris, fazer um bate-volta e voltar de Londres no mesmo dia. Só pra ir. Uhum. Tá. Você vai pra Disney Paris, então? Eu tô tentando. Amanda, tu viu que abriram a ala da Frozen lá, né? Sim, tá a coisa mais linda do mundo. Quero muito voltar. Mudaram até o nome. Vou tentar. Ai. Vai você ser vai ser muito feliz. Né, eu já tava até vendo os ingressos. E 136 dinheiros, né? É, acontece. 136 dinheiros um dia. Gente, eu vou botar, mandar pra vocês a foto da criança, que é muito bom. Criança Gordon. Mas são dois parques uma vez. É, você pode comprar um parque só ou os dois parques. Ah, não, você vai comprar os dois. É, sim. Você já tem a dica de qual começar todo get together, Zikiziri. Mas aí eu achei um documentário bem legal, assim, sabe? Porque o foco é a entrega desse restaurante, né? É a entrega desse restaurante do... Agora esqueci o nome. É 22 Bishopship, uma coisa assim. Eita! Né? Mas aí ele fala, né? Que ele pegou empréstimo pra poder pagar o... Meu Deus, que criança horrorosa. Essa é a mais nova. Mas agora tá mais bonitinha, né? E ele fala que ele pegou empréstimo. Ele falou que ele precisa faturar 500 mil libras semanal pra poder se bancar. Mas aí, conforme o documentário vai passando, tipo, eles têm 10 semanas de fully booked pro restaurante, pros restaurantes. Então, é legal. Também. Assim, quem gosta do Gordon, pô, que neném, vai gostar. Que coisa pra falar. Quem gosta do... Aí ele fala da infância dele, né? Ele fala que ele era pobre e tal. E ele fala que a maior tristeza da vida dele é que o pai dele nunca aprovou a profissão dele. E o pai dele nunca foi em nenhum restaurante dele. Nunca comeu uma comida que ele preparou. Sou feia e pobre. Aí ele, pobre fala ele que é, mesmo, a... né? Aí ele fala que é a maior decepção dele. Isso. Da decepção da vida dele. É isso. Né? O drama do rico, né? Não tem problema, né? Tem que arrumar. Ai, que ah, meu pai nunca veio comer, mas milhões de clientes vêm todos os dias. Vocês são os A amiga ai, é do grupo da Ana Paula. Gente, tá aqui pra ser bom. O mundo inteiro gente... come, na minha, come no meu restaurante, minha comida, menos o meu pai. Menos o meu pai. Eu nunca comi no restaurante do Gordon Ramsay, não tem no Brasil, né, gente? Tem, não tem não? Do Gordon Ramsay? Tem em São Paulo, não? Achei que tivesse. Ah, não, é o Jamie Oliver. Mas eu moro no Rio, né, amiga? Ah, é Jamie Oliver, mas, exatamente. Porra, não tem no Brasil, porque eu moro no Rio, é um pulo, né? E tem até no aeroporto, né, gente? Eu acho que eu comi num de sanduíche dele em Vegas, do Gordon. É ok. Ah, ele tem uma parte, né, que ele tá lá e ele vai pra Vegas, né? Aí ele fala que, tipo, Vegas é o lugar que mais tem restaurantes dele. Uhum. E ele tá indo no evento da Fórmula 1, porque dentro do paddock da Fórmula 1, exclusivo... O único restaurante que tem lá dentro é o dele, que ele vai oferecer as refeições lá dentro. E assim, é tipo, exclusivo do exclusivo do exclusivo, caríssimo. Eita. Mas é um documentário bem legal, assim, né? Pra quem curte o Gordon Ramsay, obviamente. Se você não gosta do Gordon Ramsay, não faz sentido assistir. É bom pra quem gosta, né? É, e quem gosta do bebezinho dele também. Ah, que é um fofinho. Não, mas tá bem mais bonitinho, tá bem mais bonitinho. Achei uma graça. Achou, Zanon? Achei. Tá bem mais bonitinho, tem até cabelo agora. Todo prejudicado. Ah, mas é um charmezinho dele. A cara do pai, né? Porra, graças a Deus, não. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Do pai. E ele fala que ele ainda quer ter mais um filho, né, o Gordon? Gente, pra que esse homem tava na cova já? Mas, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse o dinheiro dele, talvez eu tivesse um monte de filho também. Mas ele já tá com a porra velha. Ah, mas eu já vou. Tá com a porra. Gente, ele vai ser bisavô do filho dele. Gente, ele vai fazer 60 anos. Ele tem 58 anos, né? 59. 59? Ah, é porque o documentário termina em janeiro de 2025. Olha aí. Que quando o documentário começa, ele fala que tem 57. Olha aí. Gente, não sou etarista, hein? Só me preocupo. Vou pensar que ele tem uma filha de 2 anos agora, né? Uhum. Só me preocupo com o desenvolvimento das crianças. É que a esposa dele é um pouquinho mais nova que ele, né? Aí depois as crianças dele crescem igual ele traumatizado que o pai não vai no restaurante deles comer porque ele já tá morto, né? Porque morreu. Não, mas ele. Mas ele fala. Que, ele fala no documentário que. Os filhos mais velhos dele falam que ele foi muito ausente por causa do trabalho. E aí ele fala que ele pensou em fornecer para os filhos mais novos tudo que ele não pôde dar de presença para os filhos mais velhos. Ou seja, traumatizou ainda mais os velhos, né? É, traumatizava, porque um é preferido, outro não, né? Fez a mesma coisa que o pai dele fez. Exato. Mas é aquele negócio, né, amiga? Eu sendo filho do Gordon Ramsay, rico, tudo bem. O que me importa é o que ele vai deixar no final da vida pra mim. Ah, então se ele não fosse comer sua comida, tudo bem, mas te deu dinheiro. Sim. Então a gente falou do pai dele, do drama que ele fez. Você falou, ah, tudo intensivo, não sei o que. É porque quando o pai da Pia, ele era pobre, né, amiga? Ele não era rico. Sim. Era. Mas ele é um pai presente hoje em dia. Pros filhos mais novos. Não, até pros filhos mais velhos, né? Porque pra Tilly ele é muito presente, que é a filha ali do intermediária, né? Uma das gêmeas casa e ele... Ele tem uma filha chamada Tilly? É Matilda. Ah, tá, já falava. Acredito que ele botou nome de comida. Achou que era feijão. Que putaria é essa? Eu amo. Eu amei a entonação de revolta, né, amor? Tem uma filha chamada Tilly. Não, é Matilda, mas aí é chamada de Tilly. Ah, fofes. Né? E aí essa quer ser chefe, né? Aí ele vai com ela comprar a roupa dela de cozinheira, tira foto, manda pra mãe. A filha mais velha, ele tá envolvido em todos os passos do casamento, do vestido, fica chateado que ele não é convidado pra ir pra prova do vestido. Mas é fácil querer ser chefe quando seu pai tem 200 restaurantes, né? 5 no mesmo lugar. Uhum. É, ele fala que ele tem... Ele fala que hoje, né? Obviamente, hoje, 2024, 2025, né? Quando gravou o documentário. Ele tava com 92 restaurantes no mundo. Meu Deus. Pobrinho, né? E o pai não foi nenhum. 92 restaurantes, fora... Fora o rolê lá da... Que ele tem a empresa de mídia, né? A Mind? É, a Mind. Mind Ramsey. Bom, quando você briga com ele, você fala: o que adianta ter tanto rezar se seu pai não comeu nenhum? Que ótimo. Ai, que horror! Os filhos, né, quando dão puto com ele, falam: vovô nunca começou comida. Não comeu comida. É por isso que o vovô não começou comida. Fala, posso conhecer por isso que ele não veio aqui comer. Eu fui morrer antes que... Caralho, não tem um que preste, bicho. Cara, como pode, cara? Vocês são podres. Ai, ai. Mas aí ele tava com 92 restaurantes, né? E aí ele inaugura o 93º, né? Lá em... Nas Filipinas, em Manila. Oh. Que é um restaurante de carnes. A Greg tá lá, né? Uhum, Mama Pau. Inclusive, eu entrei aqui no site que tem a concentração de todos os restaurantes do Gordon Ramsay, né? Aí aparece aqui, né, um dos restaurantes que ele abriu nesse prédio, né, que é exclusivo, né, tipo, ele só atende a 12 pessoas nesse restaurante. Meu Deus. Tipo, de frente pra você cozinhando, uma loucura, né. Ah, gente, não quero ver ninguém cozinhando na minha frente não, mesmo que não tá doendo. Eu vou fazer uma reserva nesse restaurante pra gente, quando a gente estiver em Londres. Faz. Entendeu? Sabe quem não vai estar lá, né? Meu Deus do céu! Então não sei, mas quem não vai, tá? Eu tenho certeza. Vocês são horríveis. Horríveis. E ó, pelo que eu tô vendo aqui, não sei há quanto tempo esse site não é atualizado. Que a gente vê durante o programa que ele tem a ideia de abrir esses restaurantes, né? São 4 restaurantes e uma escola de culinária. Aí ele não consegue abrir 2 restaurantes. E pelo que eu tô vendo aqui no site, um dos restaurantes ainda não abriu. Mais de um ano depois. Mais de um ano depois, o restaurante não abriu ainda. Problema. E ele falou que ele locou esse espaço durante 20 anos. Pra não abrir? Não, ele tem outros 3 restaurantes abertos lá. Ah, tá. Ah, entendi. Deixou uma parte ali do lote. É. Isso. E era o... Eu achei que tinha pegado um espaço e deixou fechado por vários anos, sem fazer nada. Não, e é no... Os restaurantes são nos andares 60 e 61 desse prédio, né? É, aí tipo, você tem a Vistona lá. Aqui no Rio tem... Deve ter em outros lugares também. O Giuseppe, que é assim também. o espaço inteiro é do Giuseppe, mas tem restaurante de frutos do mar, e tem restaurante de massa, é tudo dele. Tipo só... Família Mancini. Que isso? Que... Não é assim, Família Mancini? Eu é sei, o que é Família Mancini? Família Mancini é, é uma cantina famosa de São Paulo, tradicionalíssima. Que hoje eles têm, tipo, Família Mancini Pizzas, Família Mancini não sei o que. Aí eles pegaram, tipo, um largo, assim, uma pracinha que tem em São Paulo. Que aí eles botam vários restaurantes da Família Mancini lá. Ah, maneiro. Aí tem tiozinho, não sei o que, é coisa tudo de família mesmo. É, tipo isso, mano. Isso, mano. Ó, esse aqui é o de o restaurante que é só pra 12 pessoas, né? Que é o Gordon Ramsay High. Bonito! Aí tem essa vista belíssima de Londres. Pode reservar mano. Pra mim também, pagar. É mais bonito, inclusive, do que a vista do chão, né? De Londres. É, vista belíssima. Quero ir eu, você, Mandy, Zanon e Chile. Lá no... Chile. Ó, tem vagas abertas pra amanhã. Olha opa, aí. Pode bucar. Já tô tem chegando. Vagas abertas pra amanhã. Olha, mas se é pra 12 pessoas no máximo e tem vagas abertas, talvez o restaurante não esteja prosperando tanto. É, se ele não conseguiu abrir os outros restaurantes ainda, não duvido, amigo. Não, mas assim, ele vai estar lá cozinhando só pra 5 pessoas, já que ainda tem vaga. Achei um pouco. É complicado. Mas ele tá sempre lá cozinhando de frente às pessoas ou ele vai cuidar das outras coisas e deixa substitutas eles? Não, é outro chefe. Tanto. Ah, no... eu achei que era ele. Não. Ah, ele safado. Só vai lá da close. Entendi. Ah, inclusive no site do Gordon botaram o coisa do documentário. Ele produz, ele faz a divulgação. Ele é o homem, né? Natália Banks da cozinha. É. Mas eu queria provar uma comida do Gordon Ramsay, gente. Vamos em Vegas, amigo, eu te levo. Tá bom, vamos. Olá. É isso, né, menina? Então, agora vamos falar de amor, né, menino? Vamos falar de amor, amor aí. Amor, amor. Falar de amor, fale como assim? Porque Ryan Murphy ataca novamente, né? Ó, oh, mas você vai botar o Sérgio Ryan Murphy com os anos jantando? Ah, meu Deus, já não foi jantar. Ai, falo de toda semana é isso, né, gente? Toda semana, uma janta, sabe? Exato. Então vamos falar de socorro, send help. Socorro, não estou sentindo nada. Ai. E aí, Leozinho, eu vou deixar você falar. Vamos, amigo. É, não vou falar muito pra Mandy não ser estragada, mas Socorro, filme novo aí de Rachelzinha McAdams, né, nossa Regina George. Ai, tava com saudade dela. Eu também. E Dylan O'Brien, né, que é o nosso Maze Runner, nosso gêmeo viado e hétero aí. E aí, gente, eu fui ver esse filme sabendo muito pouco sobre ele, eu não tinha visto nem trailer, sabe? Ah, ideia. Eu vi, infelizmente, que eu queria eu não vi ter visto. Eu vi só o trailer. Também. Poxa. Mas o trailer não mostra nada, gente. Ah, mas tem a surpresinha, né, do enredo. Madalena. Não, mas tem a surpresinha mesmo. Então, demorou, bem, não me conta isso. Surpresona. E aí o Sassi foi assistir, eu tô aqui até procurando a mensagem pra as pessoas terem noção do quanto se eu me engano. Ele falou bem assim, muito legal o filme de Rachel e Dylan, farofinha bem servida. Aí eu perguntei qual ele mandou, só que eu não vi o trailer no dia, graças a Deus também, né? Eu só acreditei. Ele falou muito legal, farofinha, eu pensei num filme romântico. E aí eu fui ver o filme. Filme chamado Socorro! Não, eu sabia mais ou menos, né, a premissa da ilha. Mas eu fui ver o filme e a minha cara não parava de cair em nenhum minuto conforme ele ia se desenvolvendo. Porque, assim, sinopse básica do filme, né? Rachelzinha é essa trabalhadora, né, linda, little. CLT. Bizarra! Isso. Bizarrinha, se veste mal, fica comendo um sanduíche de atum ali na mesa e tal, meio awkward, assim, com as pessoas do escritório, mas muito trabalhadora, né? Muito boa em tabelar dados e tal, e muito dedicada. E aí ela tá sonhando com a promoção que o chefão prometeu pra ela. Só que o que aconteceu? O chefão morreu. Então... E aí quem tá vindo substituir ele é Dylan O'Brien, que é o filho do chefe. E Dylan O'Brien, um grande escroto com Linda Little, claro, né? Porque... homem. Ele chega, promove um outro homem lá que é... joga golfe, né? Que ele fala assim, precisamos de alguém que jogue golfe. Um grande cuzão. E humilha a Linda Little de todas as formas que você imaginar possíveis, né? Fala assim, ah, olha, não é nem que eu não acho que você é talentosa e tal, mas preciso de alguém pra esse cargo que seja gostável, que saiba lidar com as pessoas e não sei o que. A mulher vai murchando, a pobre. E aí ele coloca ela no avião, porque ele fala assim, ah, você tem uma chance de provar que eu tô errado, né, falar, dar uma solução pra um problema que eu tô tendo, tá, a gente vai junto. Ele bota ela no avião, vai com esse espaço tudo dele, e aí o avião cai numa ilha. Dando o maior pesadelo. E aí, vale dizer, muito importante, que antes do avião cair, esse escrotinho que ele promoveu, porque é parceiro dele de fraternidade, mostra pro Dylan um vídeo que Linda Little tentou se inscrever para o Survival. Oi. E aí tem cenas de Linda Little assistindo com o Honey, né? A calopsita dela, pássaro, sei lá. Assistindo Survival. E dizendo que ela é muito louca por sobrevivência na selva, que ela vive por isso, vive por ela. E aí, enquanto eles estão rindo do vídeo dela pra Survival, que é ridículo, de fato, começa a dar merda. E assim, não sei o que do Assassin achou dessa cena, mas desse acidente em diante, eu já tive certeza que eu tava diante de um primor do cinema, né? Sim. Porque é um exagero cênico, dramático, né, gore, sangrento, que eu falei assim, o que tá acontecendo? E aí, a partir desse acidente, né, que vai ficar ela e Dylan na ilha, ela vai ser a responsável pela sobrevivência deles, vão construindo uma relação meio tóxica, meio fofa, meio sei lá o quê, com, né, muitas ameaças de cortar pinto, de envenenamento, cenas muito tensas, muito belas e muito tenras. E assim, não vou falar muito sobre o que acontece com os dois e com o que acontece na ilha depois, mas, gente, eu amei esse filme no nível. Porque ele tem uma coisa meio um simples favor, né? Tipo, tem uma poesia, assim, uma farofa realmente de altíssimo nível. E ele tem umas cenas muito tensas, tem umas twists que você fica assim, meu Deus, não tô acreditando. E falei pro Sassi que o filme é a mais linda homenagem que eu já vi ao filme da Amanda Bynes com o link de Grey's Anatomy, né? Que é o Love Records. É incrível. Eu concordo com o Leo, achei esse filme maravilhoso, me diverti horrores. E ele é gore, sabe? Ele é muito escandaloso, até porque é do Sam Raimi, né? Uhum. Então ele é muito gore, assim, é muito visual tudo que acontece. E quando você... Logo no começo do... Assim, que eles caem na ilha, você já sabe a realidade de tudo. Uhum. Né? E como a Linda vai fazer pra manipular aquela realidade, assim. E é muito maneiro. É muito maneiro. Você acredita realmente na Rachel McAdams com aquela cara de louca que ela tá? Inacreditável. Não, eu acho legal que ela começa o filme toda desengonçada e tal, e ela vai se transformando, né, conforme ela vive esse habitat que sempre foi o que ela quis ficar. E aí ela vai ficando mais bonita, e ela vai ganhando confiança. E ele, pelo contrário, que ele é todo, né, metidinho, ele vai ficando mega inseguro. E o menino Dylan também é muito bom de atuação, gente. Ele tem uns momentos assim que você tá com raiva dele, mas ele fica, ele começa a chorar e ele começa a fazer cara, ele fica tipo a Samira do Big Brother. Viado, na cena que ela tá comendo lá, e ele passou aquele tempão lá se humilhando, tentar fazer a cabana dele. Aí Sim. Ele volta, né, todo orelhinha abaixo. Ele, não, que você podia me convidar pra almoçar, né? Ia ser muito legal e tal. Gosto tanto de você. Na frente dele, eu acho maravilhoso. E quando ele come o bicho? Como é que é o nome dele em inglês? Send Help. Send Help. Não, que eu esteja procurando por... Ah, mas assim, se você tiver como, eu te recomendo ver no cinema. Ah, é? Porque é assim, uma experiência visual mesmo. Incrível. Uhum. Foi, eu fiquei triste, né? Porque quando eu fui ver ele no cinema, tinha, sei lá, 3 pessoas na sala só. É, não tá sendo super divulgado, não. É porque ele já tá saindo de circuito, né, amiga? Os horários dele, quando eu fui ver, eu falei pro Sassi. Eu falei assim, tipo, primeira semana dele, sei lá, tinha 2 horários, um meio da tarde e um fim do dia. E quando eu fui ver mesmo, que já foi um pouco depois, ele tava pra sair. Tava, tipo, no limite da hora. É, aqui eu tô vendo até que tem uns lugares ainda pra ver, que 3h40 da tarde. Olha, horário bom pra você, né? É, pra mim é. Se não tiver carnaval, show. Agora, não é um filme que tá fazendo muito barulho, né, Sassi? Acho que ele é bem chato. É, até porque ele é... Ele é 18 anos? Não lembro. Deve ser. Mas ele parece que é produção independente, esse filme. Sei lá, meio esquisito. Não. Tá muito assim, low, sabe? Não, porque eu falei, né? Estreou 29 de janeiro, já tá acabando então, já. Mas eu não vejo as pessoas falando sobre... Isso é esquisito. Eu acho que talvez pela censura ser alta ele não foi tão vendido mesmo. É, também às vezes não tem... Não tinha grana de marketing, né, também pra fazer muita coisa. Porque Pânico 7 vai ser 18 anos e tá com um marketing absurdo, né? Ah, vai ser 18? Vai ser 18 anos. Gente, qual que foi 18 ali? O 4 foi 18? No 5. Não, é o 5. Eu sempre confundo. Porque eu fui comprar o ingresso e aí ele pergunta, né? Você tem certeza que você tem 18 anos? Pode comprar o ingresso? Adoro. Né? Que eu vou assistir ele na pré-estreia na quarta-feira, né, gente? Páginas históricas. Amigo. Amigo. E eu vou ver ele sábado de novo. Meu Deus. Eu tô muito empolgado, gente, desculpa. Eu revi todos essa semana, né? Essa semana do carnaval. Ah, eu enchi minha semana de parque, né? Não sei se eu vou conseguir ver ele na semana não, mas na outra sem falta. Eu quero ver se você vai achar meu balde de pipoca. Eu vou olhar lá antes do filme estrear, se já tem. O balde, mas você já olhou se o balde de pipoca tá nesse parque da Disney ou se tá no da Califórnia? Porque eu também... Eu fui na MC. É, não, eu vou na MC do Disney Springs, ver se tem. Ah, tá, porque eu fui sedenta naquele balde do Stitch, do Halloween, uhum. E era só na Disney Califórnia. Ainda perguntei. É, não, eu vou ver no cinema mesmo se tem antes do filme estrear, porque assim, o filme vai estrear no dia do meu aniversário. Uhum. E aí eu não sei se eu volto no Disney Springs depois do meu aniversário, entendeu? Então eu vou ver logo no começo da viagem. Porque aqui no Brasil já tá vendendo, né, o balde. Porque pela bagatela dele? O balde do Cinépolis está R$107. Olha. E não se compara da AMC. Que é a cara do Ghostface, né? O balde do Ghostface. Mas, amiga, o do Cinépolis está até barato, porque o copo e a pipoca no Cinemark está R$157. Meu Deus! Tu mandou pra Amanda o do AMC? Não. Vou achar aqui pela... Gente, é maravilhoso. Eu tô com vontade de levar um pra mim. Muito querido. Achei muito bonitinho. E o espaço na mala. É, então... Ah, um na mala dele e um na mala do Henrique, amigo. Isso, já vou ter que comprar um monte de produto pra cabelo loiro, né? É isso. Coloca dentro do coisa. A nossa loira romântica. Ah, não tô achando que você mandou só ele. Tem um aqui que tem ele com vários outros, eu acho, né? Eu acho que eu tenho aqui no... Ah, é que eu peguei, você fiz uma seleção de todos, que eu fiquei um pouco obcecado com. Uhum. Ah, achei. Manda lá no grupos. Ai, eu amei demais. O que chegou aqui no Brasil do Cinépolis, Amanda, é esse aqui que é a cara do Ghostface, que tá em cima do balde de pipoca normal? Uhum. Que não é nada demais, né? Ah, mas bonito. Mas o da porta é. O da porta é muito foda. Infinitamente mais bonito. Qual o assunto? Pânico. É ter disco. Pânico no sistema, alguém desconfigurou? Uhum. Uhum. Aí é esse. Esse que eu queria ver se achava. Pô, muito. Que eu achei ele muito, muito maneiro. Eu vou te falar que eu gostei de todos os. Esse é mais maneiro, com certeza, absoluto, ao concurso. Mas eu achei todos maneiros. Sim, todos maneiros. Até esse que é o corpo do Ghostface também é maneiro. Achei todos legais. Entendeu? Não compraria, porque eu sou essa pessoa que toma sujo sozinha em casa com as minhas coisas que eu já tenho em casa. Então, não compraria, mas muito mesmo. E Pânico calou nessa boca, né? Sim! Que eu e Sata ficamos falando, ah, mas a Cisne tava com um monte de criança e não sei o quê, e agora estão dizendo que é só uma filha que é mais velha, e aí eles tacaram na nossa cara que são três filhas. Sim. É Matilda. Uhum, até vazou a foto agora das crianças, né? Porque eu tava revendo os filmes, aí que eu falei, falando com o Leose. Aí no 5, né, aparece quando o Du liga pra ela com um carrinho de bebê. Aí eu falei pra Leose, não é possível, cara. Porque essa mulher em 2022 tava com um carrinho de bebê e agora a filha tem 17 anos, só tem uma filha. Aí o Leose falou, não, eles não vão ser assim, de ser doido de fazer assim, não. Falei, pelo menos tem que dar uma explicação. Aí hoje fui olhar no Instagram, aí o Instagram da Paramount fez um carrossel contando várias coisas do filme. Aí tá lá, Sidney tem três filhas. Olha aí. Eu achei inteligente, porque o que a gente tinha da cena era ela empurrando dois carrinhos e falando pra Patrick Tempest, estou levando as garotas na escola. Fazendo serem três, eles podem dizer, ela já tinha essa véia aí que ela não falou nada e tava levando as crianças pra escola. Exatamente. Aparentemente, então... a grande Tatum já era nascida. Estava ali o tempo todo, só a gente não viu. Só a gente não viu. Eu amo. Não foi avisado, né? Exato. E hoje saiu a música, né? A música, cara, do filme, que música, né? Boa, viado. Meu Deus. Né? Ice Nine Kills com McKenna Grace, né? Cantando aí Twisting the Knife, e eu achei a música excelente. Pra quem teve que aturar a Demi, foi um belo upgrade, né? Eu gosto muito da música da Demi também, menino. É, amigo. Eu gosto do seu live, né? Mas essa daqui eu achei muito boa, né? E ainda tem um filminho depois no... com o David Arquette. Uhum. Não, achei uma música... É, ela começa meio Secret Circle ali, na, daqui a pouco ela fica tensona de verdade. Uma música boa de ouvir, assim, também. Sim, McKenna Grace entregando vocais cristalinos. Uhum. Ah, eu amei. Eu amei. Menino, você não falou que McKenna Grace foi escalada, né? Pra ser a Daphne. Ah, é pra ser a Daphne, né? Do Scooby-Doo. Da série live action do Scooby-Doo. McKenna Grace é a mulher que mais trabalha no Brasil, gente. Ela trabalha muito. Gente, Scooby-Doo, vamos deixar, né? Morrer em paz. Meu Deus. Amiga, vai ser a série na Netflix, vai bombar. Anota. Ah, vai sim. Vai ser a nova Wandinha. Vai ser a nova Wandinha. Porra, que bombou também, né? Depois da primeira temporada, explodiu. Foi isso. Vai ser a nova Wandinha. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação antes da gente falar de novo de Love Story. Que eu estou aí assistindo a gloriosa The Pitt, né? Uhum. Estou assistindo. E, gente, só se fala de outra coisa, né? Exato, essa segunda temporada é de uma chatice inacreditável. Aí o pessoal tá teorizando. Não, porque no final o Dr. Rob vai sofrer um acidente de moto e ele vai virar paciente. Tá bom, meu anjo. Mas eu vou ter que esperar 15 episódios pra ver ele virar o paciente. E essa teoria de que ficam falando muito da moto e de não sei o que, já estão plantando. Eu falei, gente, mas virou série de mistério que você fica... É, porque ele anda sem capacete. Aí no episódio da semana passada, chegou um paciente que sofreu um acidente de moto porque estava sem capacete. Aí toda hora tem uma pincelada que ele tá falando, que ele vai viajar durante 3 meses de moto, nananã, entendeu? Aí eles ficam nessa. Mas assim, muito chata, gente, pelo amor de Deus. Vocês podem fingir o quanto vocês quiserem que não tá chata. Tá chata, sim. Dá pra perceber o episódio... que você tá comentando sobre isso. Eu não vejo ninguém falando. O episódio da semana passada, que foi focado nas enfermeiras, foi bem legal. O episódio da semana passada foi focado nas enfermeiras. Mas, no geral, mas as pessoas estão tão preocupadas com o motoqueiro que parece que não estão curtindo a temporada, né? Eu não acho, nunca achei The Pitt essa última bolacha do pacote, como todo mundo vendeu no ano passado. Tanto que eu demorei pra assistir, depois assisti, falei, beleza, uma série de médico, ok, dentre muitas que já vi, né? E eu acho que essa segunda temporada está bem cansativa. Obviamente, ainda faltam, sei lá, 9 episódios pra temporada acabar, mas eu acho chata, essa é a verdade, né? Então, bate. Cada um com seu cada um. É bom pra quem gosta, né? É isso. Porque eu já vi gente lá no nosso grupo falando que tá excelente, que tá maravilhosa, que estão amando, entendeu? Mas vai do mau gosto de cada um também, né? Eu não sei se é porque hoje em dia eu tô mais difícil, assim, qualquer... Eu posso gostar de coisas ruins? Sim. Posso ver coisas ruins? Sim. Mas eu também não me vendo tão fácil pra qualquer hype hoje em dia, né? Não me vendo. Mas, sim, tá... Pra mim, tá no mesmo nível de interessante de Grey's Anatomy. Eita! Então o negócio tava feio, hein? Tá demais. Eu não sei. Né? Mas o episódio da Focado nas Enfermeiras semana passada foi bem legal. Foi bem bom. Porque, vamos combinar? Esse personagem do Noah Wyle, ele é um chato de galocha. Ele é muito chato. Ele é muito, muito, muito, muito chato. Esse personagem. Você vai ser desconvidado da família The Pitt. Ah, amiga, nunca fui convidado, né? E da familiar também, né? Porque teoricamente é o mesmo personagem. É, porque é spin-off de Yor, né? Remake. É o mesmo personagem. Ele é muito... Essa série só tem 3 personagens bons, tá? Bons e carismáticos. Que é a enfermeira, a Dana. A doutora Mel, que é a doutora no espectro. Que ela é um grande cristal. E o Whittaker, que é o outro médico jovenzinho. E posso botar também a doutora McKay, que é a filha do Chuck, né? São só os personagens bons dessa série. O resto tem bastante personagem bom, Grey's Anatomy tem dois? Que é isso, gente? Ah. Como assim só tem dois personagens? Quem você falaria Anatomy? Que é bom de Grey's Anatomy hoje em dia? Hoje em dia é muito difícil. É. Então, é isso. Ah. Que eu falaria Adelaide. E a Amélia. Mike Chang, Amélia. Pô, a Mike Chang não é bom, não. É, a doutora Miranda Bailey. Né? E Boca. Caraca, a Bailey teve uma crise de ansiedade também, do nada, no meio da série. Tipo, fazia anos que não se falava nisso. De repente, ela tá toda se tremendo. O Ben tá tirando o Winston da sala e ele sem entender por quê. Aí Bailey, ai, segura a minha mão. Passou. Aí pronto, ela volta ao normal. Isso. É porque agora ela é uma nova mulher, tá medicada. Uhum. Estou me tratando. É? Sim, estou me tratando. Ai, ai. Agora que Márcia voltou, vamos falar então de Love Story, né? Mais uma canetada. Vou jantar de novo. Mais uma canetada de Tia Ryan nesse começo de ano, né? Já estamos aí degustando The Beauty, né? Que os dois melhores episódios de The Beauty foram episódios de flashback. Amigo, o episódio dessa semana não serve para porra nenhuma. Será? Mas algum serviu? Não, porque... Amigo, os dois episódios de flashback são bons. Né? São bons. Flashback to the future, né? E aí, né, menino? Depois de American Horror Story, American Crime Story, American Sport Story, agora ele tirou o American, mas na verdade, porque ele quer falar de outras histórias de amor, mas na verdade o nome dessa série aqui seria American Love Story, né? Uhum. Aonde Tia Ryan pretende contar histórias de amor que marcaram o mundo. E eu acho muito peculiar magia, né? Ele começar com essa grande história de amor de que quem não é americano não faz a puta ideia de quem sejam. Aham, concordo. Né? Porque se ele quer contar grandes histórias de amor, conta Lady Di e o homem lá que o Dodge Alpha Ed, entendeu? Conta uma história de amor. Ah, quer contar a história de amor, conta Max e Jonas, né? Uma história de amor que as pessoas no mundo realmente vão conhecer. Porque essa história de amor que ele escolheu aqui, que é do John Kennedy Jr. e da Caroline Bessett, né? Só que é americano que conheceu isso, gente. Porque quem não é americano e não viveu nos anos 90, não vai saber dessa história. E eu vou contar pra você o final dessa história. Eles morreram, os dois, no acidente de avião. Então, porque 99. Quando eu fui começar a assistir a série, eu falei, ah, deixa eu ver como eles estão hoje, né? Quando eu vi mortos, eles não né? estão, né? É, como eles estão hoje, mortos, a né? A primeira cena da série, depois que eu assisti, que eu entendi, é a cena do dia. É o avião que eles vão morrer, né? Porque tá a cunhada também lá, né? Que a cunhada também... A cunhada tá lá. E aí, menina, essa história se passa ali, começa em 92, né? E vai até 99. Que a gente tem esse grande personagem, né, John F. Kennedy Jr., que era um playboy, né, da época. Filho, obviamente, de John Kennedy e de Jack Onassis, né? E ele é um playboy que tá ali... Que ele também, na biografia dele, fala que ele era jornalista, né? Mas quando a gente conhece ele, ele tá aqui tentando ser... Ele é assistente de promotoria, né? Já reprovou 3 vezes no exame da OAB. Uhum. E aí ele namora com a Daryl Hannah, né? Que na série parece uma doida, a Daryl Hannah. Chata pra caralho. Parece que ela vai esfaquear ele a qualquer momento. Sim. Né? E aí tudo muda quando ele conhece essa mulher, né? A Caroline Bessett, que ela trabalha como atendente numa loja da Calvin Klein, né? E ela é aquela funcionária de que ela quer mostrar que ela é a boazuda, né? Então ela fica... se perfazendo na frente do chefe dela, né, do Calvin Klein, pra poder aparecer. E aí, um dia ele vê ela nessa festa e eles ficam juntos e tal, só que ela é anti-compromisso, né? Amor livre, só que né? Só que quando ela toma uma madeirada dele, ela fica apaixonada, só que aí ela vê no jornal que ele voltou com a Daryl Hannah, né? Uhum. E aí eles ficam nesse lusco-fusco, até que eles se reencontram quando a Jack morre no terceiro episódio. A Jack Onassis, que nessa série é interpretada pela Naomi Watts, que, gente, é muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim, né? Que além dessa, da Naomi Watts, de conhecidos, né? A gente tem a Gracie Gummer, que faz a Caroline Kennedy, né? A irmã do John Kennedy Jr. E assim, eu acho que eu e minha amiga Zanon vamos pelo mesmo caminho. Eu achei essa série, o piloto, de uma chatice tão grande, eu levei 3 dias pra assistir esse piloto. E aí o Zanon falou assim pra mim, amiga, o segundo é pior. Aí eu pulei pra ver o terceiro, que é, meu Deus do céu. Meu pau é eterno, muito, né? É muito... Mas, amigo, o terceiro é pior, o segundo é pior. Assim, o piloto, eu gostei do piloto, eu não achei ruim. Tipo, me interessei, porque eu gostei da personagem da Karen. É, eu gostei do estilo dela, como eu falei, que eu achei que ela é belíssima, né? Todo no estilo e tal. Só que o John Kennedy é um pé no saco. E aí não dá pra ficar acompanhando esse homem insuportável. E aí o segundo é só a Daryl Hannah louca. Aí ele se reencontra com... Porque eles meio que terminam, né? Com o Karen, depois volta. Aí ele, a mídia começa a noticiar a vida dos dois. Aí Daryl Hannah aparece, muito louca. E aí ele vai no apartamento dela. Uma chatice. Só tem essa mãe sendo chata pra caralho. Sim. E mais o terceiro... Pra que não contar de novo a história de Jack Kennedy, né? Que foi pouco contada, né? É, conta pros meninos o que acontece no terceiro episódio. A menina, ela descobre que tem câncer e morre. Eu acho que ela descobre no terceiro mesmo ou no segundo? Eu não lembro agora. No terceiro. No segundo termina... Eles porque esse terceiro é um grande ódio à figura dela, né? Que, exato. Nossa, chato pra caralho. E aí, eu vi gente falando, nossa, mas a Naomi Watts tá bem, não sei o quê. Falei, gente, pra mim, bem no papel da Jack foi a... Tá bem ruim, né? Foi a gente, qual é o nome dela? Esqueci. Ah, sei qual é, Natalie Portman. Meu, ela no papel de Jack tava foda. Tava, porque eu fui ver o depois. O filme, eu acho a Tiggs? É. É, mas ela é ótima. Agora, Naomi Watts, pelo amor de Deus. Alguém tem que avisar que ela fazendo a voz, né? Ela fala... É porque, você vê, né? A gata fez aquela Field que ninguém assistiu, né? Aí ela foi atuar do lado de Kim Kardashian em All's Fair, né? E aí depois veio fazer isso aí, né, menino? Entrou pro cativeiro da titia mesmo, né? Uhum. Ai, gente, mas muito ruim. Muito ruim. O terceiro episódio... Aí eu falei assim, será que eu vejo o quarto? Aí entrou hoje na minha grade ali e eu falei assim, não vou ver não. Tá bom pra mim. Ah, eu vou ver mesmo, amiga. Ficou com Deus. Porque a gente é um pouco... A gente releva as coisas de titia, né? Mas tem hora que não dá mais, né? Eu tô com o The Beauty também assistindo, né? Então... É, uma coisa ruim por vez. Em partes, por favor, né? Menino, enquanto você tá falando aí do The Beauty, eu fui reparar no cartaz do Mormon Ive, vocês tinham falado que não tinha Demi, né? Realmente não tem a Demi, mas do lado da Leila tem uma outra avulsa que a gente não faz ideia de quem seja. Ué, não reparei nessa avulsa. Repara, amiga, no pôster. Deixa eu entrar lá. Tem uma avulsa. A série tão boa que a gente já tá falando de Mormon Wives. Ai, ai. Muito ruim, gente. Passem longe, pelo amor de Deus. Como assim, Leonardo? Acho que estranhou seu fone. Conta pra gente o que aconteceu. Você tá me ouvindo? Sim. Menina, eu tava peneirando a caixinha da caramelo aqui e aí o celular caiu com tudo na Shon e o conector tá todo estragado. Eu tô ouvindo vocês de um lado ruim e o outro não toca mais. Tristeza. Olha. Que tristeza. É isso. Vou ouvir mono. E vamos seguir aqui de seguir em amor, né? Depois do Bloco do Mistério, falar de amor. Porque o grande filme aí, né? Italiano, amor demais, né? Love Me, Love Me. Que já entrou para os anais dos piores filmes, né, entre aspas, já feitos na história do cinema. Não, amiga, não sei se é pior não, porque eu vi também um filme essa semana sobre amor, que olha... Qual? O Morro dos Ventos Vivantes, né? Adoro! A fanficzinha, né? É. Eu amo. E, ó, atualizações Big Brother, vai ter duelo de risco de novo essa semana, tá? Vou tentar fazer mais um paredão. Aonde você falou que tem uma loira avulsa? Não, uma loira não. Uma avulsa do lado da Layla, embaixo, no chão. Amiga, é Jen. É Jen? É Jen. Gente, ela tá deformada. É, tá tudo cheio de Photoshop, todas elas, né? Meu Deus, que não deu nem pra reconhecer, viado. Para de ser maluco, viado. Meu Deus. Ai, que ódio. Mas sabe, deixa eu só, eu esqueci de falar uma coisa de Love Story. Pra mim, Ryan Murphy queria contar de novo a história do Kennedy, né? E aí ele falou assim, gente, vou fingir que vou fazer uma história de amor do casal que morreu lá, né? Ah, mas por que eu não vou parar um episódio e contar toda a trajetória de Jack, né? Então ele só deu uma fingida aí. Podia ter contado a história do Kennedy com a mulher, que poderia ser uma história que ela foi buscar o cérebro dele no carro. Amo. Meu Deus. Meu Deus. Mas, amiga, já que você falou, conta pra gente como foi sua experiência vendo o Vento dos Morros Vivantes, os Morros do Vento Vivante. Vocês querem mesmo saber? Nossa. Menina... E que eu posso botar na capa, amiga? Assim, Morros dos Ventos Vivantes, o que eu não conhecia nada... Entre aspas, né? É, entre aspas, né? Pra falar que não é uma versão verdadeira, né? Que aí já muda tudo, né? Algo mudou. Eu não conhecia a história, eu sabia desse livro porque é o livro favorito, acho que de Bella ou de Edward em Crepúsculo. Por isso que eu sabia, né? Aí eu fui assistir. Aí eu vi umas pessoas reclamando, teve um whitewash, né? Tem um tesão negativo, né? Mas eu falei assim: vou com a minha mente aberta, não estou militante hoje, vou assistir. Menino, mas aí eu começo a assistir, e aí é uma história meio de amor. Aí você fala, tá bom, eu imaginei que era isso. Do nada, essa mulher casa com outro homem que é rico. Aí esse homem vai embora, o Jacob. Aí ele volta muito rico, ele quer uma revenge com a família inteira, do nada. Aí ele quer se vingar do pai que humilhou ele, o pai dela, né, que criou ele, mas humilhava ele. Mas ele volta com um dente, que quando ele vai embora ele não tem volta, dente. Volta, ele volta com um dente dourado. Dente dourado ali agora. Pra mostrar que ele dá. Ele tem dois brinquinhos. Uhum. E aí ele vai, ele quer se vingar do pai, né? Da coisa, ele compra a casa dos Ventos Vivantes, que o pai tá falido, virou um bêbado, não sei o quê. E a Margot Robbie tá casada com um cara e não engravida. Só que quando ele não tá engravidando há muitos anos lá, que tá 5 anos já casado. Só que quando o Jacob volta, antes dele dar uma transada, ela engravida do homem magicamente, né? E aí é um. Aí eles meio que se ignoram e tal. E aí ele quer pegar a tipo uma. O cara, ele tem tipo uma pupila, o marido da Margot Robbie. Uma pupila, não falo o que que é. Eu acho que é uma filha bastarda, mas eu não entendi direito o que ela é. E aí, ele tem tipo uns 20 anos. E ele é meio... Eu tava assistindo com a Rafa, eu falava pra Rafa que era a tia Milena. Que ela é meio... Caralho. E a Margot Robbie era Ana Paula, porque as duas viviam grudadas. E aí, essa menina é meio esquisita. Aí Jacob falou assim, ficou dando em cima dessa menina. Aí a menina ficou toda negociada, né? E aí Margot Robbie ficou... Como você também ficaria, né, amiga? Lógico, né, menina? Um homem de 2 metros daquele. Aí Margot Robbie, do nada, começa a ser a grande vilã, né? Porque não quer que comece a humilhar a menina e tudo. Aí ela e Jacob, no final, começa a se pegar. E aí se come o tempo inteiro. Aí vai na carruagem, aí vai escondida. Aí o marido tá lá na porta, eles estão lá no cantinho, uma transando. Lógico. Um inferno. Só que, assim, é um tesão muito negativo, porque pra mim tem tudo menos tesão naquilo lá. E zero química, muito... amigo? Zero, zero, zero. Sabe, é negativo chegar essa química. Ah, que desperdício de beleza. Muito ruim, muito ruim. É tipo Jonas e Maxiane. E aí é muito ruim. E aí, você já quer o spoiler tudo? Sim. Aí, ele não sabia que coisa tava grávida, né? Que Margot Robbie tava grávida. Aí ele chega pra Margot Robbie, ele fala no começo, lá quando ele é criança, que ele é um menino lá de adolescente, ele fala que vai proteger ela, vai fazer tudo que ela quer na vida inteira e tal, porque eles são amigos forever, né? Aí eles estão lá transando, ele descobre que ela tá grávida. Aí ele fala, esse filho é meu? Ela falou, não, é do homem. Aí tá bom. Aí ele chega lá, tem um dia que eles estão transando lá na mesa. Aí ela falou, meu, você tem que ir embora, não dá mais. Aí porque ele chega pra ela e fala assim, fala o que você quer que eu faça, ela mata meu marido. Aí ele fala assim, eu mato agora, se você quiser só me fala que eu mato. Ela falou, não, não posso, não sei o que, não quero mais, vamos terminar. Olha o que a gente tá se tornando e tal. Nisso ele vai embora, dá meia volta, sobe a janela da casa e vai aonde? Em tia Milena. Ele chega a tia Milena e fala assim, você já transou? Ela falou, não. Ele falou, tira a roupa, deita na cama que eu vou te comer agora. E ela fala com uma bela cadelinha, faz tudo, ele pega ela, vai embora. E aí ele casa com ela. E aí ela começa a ficar muito doente. Porque ele fez tudo isso. E ela tia Milena. Doente, Não, aí Margot Robbie fica muito doente, porque depois que ele fez isso, uma puta, fica doente. Isso, tá, Jacob tinha Milena morando lá nos Ventos Uivantes, depois que o pai dela já morreu também, da Margot Robbie. E aí ele começa a tratar a tia Milena como um cachorro, ele coloca ela de coleira na casa, e ela fica latindo, e ela faz e ele vem, e ela vem, e aí faz tudo o que ele quer, aí ela começa a ficar doente, e aí, não contei, mas tem uma mulher que é tipo uma, sabe como é que chama, dama de companhia, que ela tá desde que Margot Robbie é criança acompanhando ela, e faz tudo com ela. Então já é uma velha de companhia, né? É, não, mas ela tem tipo uns 40, mais ou menos. É. E aí foi ela que fez que Jacob descobrisse, pensasse que Margot Robbie ia casar com o cara porque ela não gostava dele. Ela fez uma igual Dona Beija. Isso. E aí essa velha tá lá, tenta. Margot Robbie fala assim: ih, minha criança morreu na barriga. Aí a mulher fala assim: cala a boca, você está doente, para, você reage, você tem um marido, vai ficar querendo Jacob, por quê? Beleza. E aí Margot Robbie só definhando. Chega um belo dia, Margot Robbie tá deitada toda pálida, quase toda morta, quando ela tira assim a coberta, as pernas da mulher tá toda cheia de umas varizes vermelhas e tal. E aí é o quê? O feto morto na barriga dela, que deu essa infecção nela. Então a criança morreu. Meu Deus! E aí ela começa a piorar. Aí ela avisa Jacob e falou: Jacob, ela está morrendo. E aí, tá, aí tem uma cena, Margot Robbie começa a sangrar inteira, rios. E aí no final Margot Robbie morre, e é isso. Bacana. Ele vê ela, ele fala: ah, não sei o que, eu te amo, não sei o que. E aí morreu, acabou. É esse grande esse filme de 2 horas e meia. Ah, como todo filme. Leonardo até saiu, não aguentou. É. Menino, eu gosto muito da estética, eu acho uma estética diferente, porque é uma coisa meio antiga, meio moderna, é uma coisa bem diferente, assim. Os cenários, as roupas, tudo. É porque essa como diretora, assim? ela é do puteiro chique, né? Quem que é? É a Emerald Fennell, né, que fez o Saltburn. Tá. Mas assim, eu acho que Young Woman. Jacob tá muito ruim e Margot Robbie também está muito ruim. Margot Robbie é uma boa atriz. Mas, gente, vamos combinar que o Jacob, né? Sempre foi ruim. É muito bom no lugar nenhum. Eu acho que ela é equiparou, né? Ela equiparou o nível ali, porque... Entendi, nivelou pra baixo, né? Agora tu vê, né? Oscar nomini, Jacob é Lorde, né? Puta que pariu. É, né, menino? Pior que são esses, né? Oscar nomini. Mas ele fazia... Oscar nomini. Ele fazia umas vozes grossas, umas horas. Eu falei: gente, é o Frankenstein, né? De novo, o monstro. Eu amo. Ah, mas assim, bem ruim, assim. Aí tem uma hora que... Ai, ela começa a ver os criados da casa dela quando ela é menor. Não, quando ela tá adolescente, ela vê os criados da casa dela transando, né? E aí Jacob chega por trás e tampa o olho dela pra ela não ver. E aí ela, beleza, passa isso. Aí quando ela tá com o marido dela, ela pede pro marido tampar o olho dela por trás e descer o sarrafo nela pra ela lembrar de Jacob. Meu Deus, doida pra uma porta aberta, né? Eu amo. Ai, gente, mas é um filme. Era pra ser um filme de romance, é um filme de putaria, é isso. É um filme de romance com vingança. Putaria. Eu acho o filme ruim, eu acho o filme chato. Porque não passa. Tipo, toda hora eu olhava pro celular, porque não acabava nunca. Uhum. A minha amiga Edizanon, Entre Tempos Poéticos, ela me falou sobre esse filme hoje. E aí ela tinha acabado de ler o livro, né? Sim. Aí ela falou assim: como a adaptação do livro não tem nada a ver, mas como o filme é uma boa fanfic erótica, assim. Ela falou: tem boas cenas, tem uma cena que o povo do cinema faz, e é isso. Ela falou assim: não tem nada demais, são cenas de sexo seguidas, e aí tem uma cena que todo mundo chora, e é isso. Eu amo uma boa fanfic erótica. É uma fanfic erótica sem tesão nenhum, né? Porque é muito ruim. Tem hora que ele enfia o dedo dentro da goela dela. E ela faz uma cara assim, você fica: gente, mas que é isso? Sabe, dá até vergonha. Uhum. É muito ruim. A sorte que bota o dedo na nossa boca. A sorte... você que gosta. A sorte... que a gente queria testar a sala VIP que abriu aqui, né? Eu paguei R$50 pra ele. E aí eu tava confortável, com os pezinhos pra cima, me sentindo em casa. Aí, beleza. Porque se eu tivesse naquela cadeira ruim do cinema... Dá pra bater uma, né, amigo? Socorro! Pra bater uma, gente. Piada não presta, né? É isso. Isso não vai dar confiança para homossexual. Mas assim, ruim, gente, não vale nada a pena de assistir. Não gaste, espere sair no torrent, se você quer ver. É isso, né, gente? Já tem, inclusive, alguns cãs por aí. Uhum. Tá? Já tem alguns cãs aí. Mas amo. Léo, você pode nos conduzir pelo terreno de Love Me, Love Me, esse grande filme italiano que testemunhamos aí? Olha, eu posso tentar, mas assim, vai ser bem difícil, mas vamos nessa. Porque assim, gente, ai, esse filme, assim, eu vi os meninos falando mal, né, quando eles viram. E eu falei assim, ah, esse filme de putaria tinha tudo a mesma coisa, né? Não deve ser tão ruim. E aí, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus. Que a gente tem é Grande Junho, né? Nossa mocinha loira. Que ela perdeu o irmão, né? Onde Juni empacotou aí. Exato, porque eles contam isso pra gente a mó da caralha, né? Exato, tipo, acredita aí que morreu, né? A mó da caralho, eu amo. E aí, ela vai pra Milão, onde ela vai reconstruir a vida, falar muito italiano. Ai, eu queria muito reconstruir a minha vida em Milão. Por que não, né? E aí ela conhece uns meninos, né? Que são ruivo, né? Que é o que ela acaba se envolvendo. E o outro se chama James, né? Que é um rapaz muito perigoso, lutador de MMA, né? Essa coisa. E aí, essa história... Não faz o menor sentido. Gente, mas não parece aquele filme adolescente? Ai, porque este... É, não se envolva com ele. Ai, gente, eu não aguento. Viado, não faz sentido nenhum. O bom foi que eu passei 80% do filme achando que Ruivo e James eram irmãos de fato. A mesma pessoa. Assim, ele é como se fosse um irmão. Eu falei, ué, não era irmão? Não, era só melhor amigo. Só best. É que criado como irmãos, né? Uhum. E aí, assim, gente... É tipo do Mou dos Ventos Uivantes, os dois, criados como irmãos. Eu acho que o grande highlight desse triângulo amoroso que eles fazem entre loira, ruivo e lutador é uma cena em que ela está... É, então, ela tá com o ruivo no carro, né? Lutador tá no banco de trás do carro dormindo, entre muitas aspas. Aí ela sobe no colo de ruivo, dá uns beijinhos, ele fica assim... Tá indo muito rápido, indo muito rápido... Aí ela fala, quer que eu vá mais rápido? Ela não faz nada, não dá nem um pulinho. E esse homem se mela inteiro. E fica... E aí, lutador fica do banco de trás, assim, tipo, o quê? Constrangido, mas excitado. E aí ela fala pra Ruiva, o que que aconteceu? Aí ele, me gozei em mim. Ela, tá. Ai, que vergonha, meu Deus! e aí ela chega em casa, né? Uhum. Todo dia embriagado. Chega em casa e esse homem liga pra ela, né? Liga não, começa a mandar umas mensagens, umas rolas e tal. Manda primeiro uma foto do peitoral. Bombinha, fala, ai, né? Que é isso? Aí ele escreve uns negócios com os erros de ortografia e fala, estou digitando com uma mão só. Ai, meu Deus do céu! Aí ela fala, quero provas. Aí ele manda a rola veiuda, né? Aí ela fala, não é sua essa rola. Prova pra mim. Esse homem se mostra inteiro. Aí daqui a pouco ele começa a fazer uma ciririca guiada com o menino, gente. Ai, meu Deus. Bota seu dedinho ali. Agora vai mais rápido um pouquinho. Agora desce um pouco. Aí eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? É minha irmã? E essa menina fica assim, meu Deus, sua melhor ciririca da minha vida. Você foi a única, né? Porque você não sabia, tem tempo de te ensinar. E aí esse filme é tão bom, viado, que tem uma cena de sexo no meio do filme que é sonho dela. Que ela tá pegando o menino e o ruivo tá do lado, olhando assim, dizendo, o que que tá fazendo, loira? E aí, depois de um monte de cena de ação porca, dessa história da luta dele, que o padrasto dele começa a querer vender ele pra ser morto no MMA pelo ruivo e não sei o quê. E o plot ainda, que o padrasto fica aplicando anabolizante dele antes da luta pra ele. Caralho, não faz sentido nenhum isso. Como se fosse um anabolizante, fosse um soro que deixa a pessoa mais forte ali, sabe? E ele começa a se tremer inteiro depois da aplicação de anabolizante. Ela vai lá e dá uma palestra, né? Ah, porque tá a substância. Pode causar tais reações. E aí, não, eu achei esse filme tão auge que, assim, Ruiva tá lá indo impedir a luta de Ruivo e... Ruiva não, loira, né? Ruivo e lutador. Aí ela chega, prendem ela num banheiro, enquanto eles estão lá. Ela consegue sair do banheiro, a luta acaba, né? Tipo, o outro cai lá e não morre. Aí ela rouba uma moto do Ruivo, sai atrás dos bandidos que estão levando o lutador embora... Bate numa janela de uns polícias. E aí depois o carro explode com o povo dentro. O lutador tá a dois metros de distância e fala assim: ah, que se foda esses putos aí. Aí eles começam a rir, os três. E aí entra uma narração da loira falando bem assim: ai, agora tava tudo bem, quem sabe um dia eu e James podemos dar nosso primeiro beijo. É, dando assim, trela pra continuar essa bosta. Pra continuação, eu falei assim: meu anjo, tu já transou com ele. Meu Deus. Já bateu a ciririca do Tato falando em primeiro beijo. Meu Deus. Esse filme já virou uma grande fic pra mim, quando um cara ensina uma mulher a bater uma ciririca. Ele não sabe. Não, e não é assim, eles não estão numa ligação de vídeo. Ele tá tipo, falando no telefone com ela e ele fala assim: agora bota o dedo mais pra baixo. Pô, onde é que você, como é que você sabe onde o dedo da garota tá? Exatamente. Não faz sentido. Caralho, que filme mesmo. Agora vai mais rápido. Uhum. É. Foi, porra, ela tá dizendo. Ela agora atacando o DJ. Ai, gente, que sério, que nojo. Que nojo. Ai, xoxota, que nojo. Não, a questão não é xoxota, é o erotismo que eles tentam dar com esse tutorial de ciririca. É muito ruim, gente, não tem como. Cara, é muito vergonhoso esse filme. Esse filme é muito e vergonhoso. É tesão negativo também, gente. É cada cena você fica: o que que tá acontecendo? Não, não tem como, cara. Não, e assim, o garoto, ele é até bonitinho, malhadinho e tal, só que assim, um garoto comum. E eles falam como se ele fosse o maior, não tem carisma nem da face da Terra. Ele não tem carisma nenhum. E aí eu amo que a luta final lá do que o padrasto dele arruma é entre James e Ruivo, né? Ruivo que nunca lutou na vida, de repente. Exato, parece uma golada de anabolizante, né? E aí já vai pra luta lá, tomou uma golada de anabolizante. Não faz sentido nenhum. Ruivo, né? Horroroso. Nossa, um homem que você aperta a mão dele, ele goza. Né? Nossa, muito ruim. Pelo amor de Deus. E aí foi isso, né? Ai, ai, tem coisas que a gente fica pensando. Se livra, né? Que a gente fica pensando, por quê, né, meu pai? A quantidade de livramentos que eu tive essa semana foi... Nossa, amiga, você só teve livramento. Apenas. A gente fica... Nunca viver foi tão bom, né? Olha aí. Ai, meu pai. Mas agora, então, vamos abrir aí nosso espacinho pra gente falar de um reality que chocou o Brasil e o mundo, né? Big Brother Brasil. Ai, ai. Vou falar aí de choque de realidade, né? Reality Check, America's Next Top Model. Um documentário aí em três partes, né? Que a Netflix lançou nessa segunda-feira de carnaval. E graças a Deus lançou na segunda-feira de carnaval, porque a gente pôde degustar, pelo menos eu e minha irmã Zanon, pudemos degustar aí todo ele já no mesmo dia, né? E agora a gente já viu que ele já viralizou, né? O documentário viralizou, o pessoal já tá fazendo react, já tá fazendo contra-resposta, né, menino? Uhum. Um documentário produzido por Tyra Banks, né, menino? Ou seja... Já não é aquela coisa assim, minha nossa, como é fiel ao que a gente está se propondo. Produzido por Tyra Banks, né? Esse grande mousse aí, que tem Tyra Banks, inclusive, né? Como Tyra Banks. No elenco, como Tyra Banks. E a gente também tem o Ken Mock, né? Que foi produtor do programa. O grande filho da puta. Temos o Jay Manuel, né? Jay Alexander e o Nigel Barker, que eram jurados aí do programa, e várias participantes de vários ciclos do America's Next Top Model. As que aceitaram, né? As que aceitaram, as que não vão estar no documentário do I, né? Que do I. Em março, exato, né? Mas eu queria, Leózio, que você nos conduzisse por esse documentário, pelo fato de você ter sido uma pessoa que consumiu o America's Next Top Model. Eu lembro que nos seriadores falava-se de America's Next Top Model bastante, né? E aí eu queria que você falasse pra gente, conduzisse a gente pelo documentário, trouxesse a sua percepção de uma pessoa que consumia o programa, né? Se você tinha essa visão de que era tudo muito bizarro, ou só agora, olhando de fora, muitos anos depois. Menino, primeiro assim, America's Next Top Model, eu já disse isso algumas vezes e repito. é o responsável por RuPaul's Drag Race existir como existe. Aham, sim. Porque, assim, é uma fórmula, tudo bem que não é uma fórmula mais inovadora do mundo, mas é uma, um jeito de competição muito parecido com o que o RuPaul faz, até as eliminações, sim, e tal. Então, assim, esse reality que surgiu na afinada UPN, né? Canal dos UPN, negros aí. UPN, cara! É, apesar de ser um programa racista, né? Como eles mostram, era um canal... Não, eu amo que a presidente da UPN era uma loira, né? Sim, grande Dawn Ostroff. E aí ele teve os seus últimos anos na CW, porque foi o UPN se fundou com a WB. E ele era um programa de competição de modelos produzido, criado, né, gerido por Tyra Banks. Essa grande modelo que passou por muitas barras de racismo, que ela bem faz questão de frisar. Sim. E aí teve muitos jurados, né, na história eles mostram alguns. Eles mostram esses três principais, mostram a Janice, que era uma bastante polêmica na história. Não mostram a diva Twig, que era ótima, falava sempre, The Camera Loves You. Ah, e aí, America's Next Top Model, assim, eu sempre soube que era um programa bastante bizarro, né? Porque não tinha como ignorar os grandes photoshoots icônicos de troca de raça, os meninos suspensos. Quando vi isso, eu fiquei pouco traumatizado. A empolgação delas ao descobrir que trocariam de raça. Isso pra mim foi... Olha... Não, pra mim, acho que o photoshoot de baleada não tem nada. O photoshoot do Rio de Janeiro. Falei, gente, foi aqui com certeza. Não, o photoshoot de baleada com a menina que teve a mãe morta por ter sido baleada, viado. Exato. É assim, um boníssimo gosto, né? Sim, sempre. E bom. Assim, eu sabia que o programa era bizarro, né, em relação a essas ideias e tal, mas assim, eu não fazia ideia de muitas coisas muito mais graves que eles mostram. Então assim, saber que eles escolhiam a pior foto das meninas, beleza, fichinha, isso aí era bem óbvio. Mas o que eles mostram de abuso, de procedimentos estéticos, né, bizarros, de arrancar os dentes das pessoas pra poder fazer makeover, é um negócio que realmente eu acho que ou eu não peguei na época, ou eu não compreendi na sua totalidade, né, como eles vão mostrando. Porque assim, são três episódios, o primeiro ele é basicamente primeira e segunda temporada, né, eles mostram ali a criação do Top Model, com a Tyra dizendo que ela quis revolucionar a indústria da moda, né? Nossa, eu amo! E aí ela levou para todas as emissoras, né? Nenhuma aceitou, até que ela chegou na UPN. E a UPN falou assim, cara, a gente tá na merda, a gente precisa de um hit, né? Então, assim, se você tiver uma ideia, estamos aceitando. Mas todos eles diziam, não levava a Tyra Banks a sério, né? Ela ia chegar, ia seduzir alguém, tá, ia embora, ia balançar o rabo. E aí essa grande loira da UPN, ó, a Dawn, deu atenção pra Tyra e falou, queremos fazer o seu programa, né, ela tinha essa grande ideia, ela chamou seus melhores amigos, segundo ela, né, que é Miss J e Jay, que eram os diretores, são esses, né? Com amigos era... desses, quem precisa de inimigos? Que era o Jay Manuel, era o diretor de photoshoot, né, de ensaios, e a Miss J era passarela, né, catwalk. Isso, a criadora do catwalk. Exatamente. E aí, mais tarde, ele chamou o Nigel, que era o fotógrafo, que é um gostoso até hoje, né? Apesar de prestar. Uhum. E esse era o quarteto mais conhecido, assim, da maioria das temporadas. Conforme ela vai falando da primeira temporada, a primeira temporada foi easy. Tinha uma menina lá que era virgem, eles ficam explorando isso o tempo todo, que era Shannon. Eu fiquei chocado que logo na primeira temporada é aquele meme, né? Da mulher quando é chamada, e que é a Ebony, né? Sim, o meme da Ebony. Sim. Eu não imaginava que era logo na primeira temporada. A Sapatão foi na primeira temporada? Foi, é, Boni. A Sapatão que sofreu racismo de todas as formas possíveis, né? E aí da barra da Latina, que eles não queriam uma Latina, né? Exato, aí não, Latina já tem diversidade bastante, tem uma Sapatão negra. Aí escolhemos Gisele, que era uma cara que não precisa nem Latina. Não é, que não. É a falsa Latina, né, Gisele? Exato. Gisele é minha avó. Minha avó. E aí, gente, a grande polêmica da primeira temporada foi a Ebony, que era assim, a primeira frase que Tyra fala quando ela encontra a Ebony é, oi Ebony, soube que você é gay, você pode nos dizer se você tem problemas com isso? A Ebony falou, não, mas já assim, né? Tipo, oi, bom dia. Tudo bom? Tudo. E aí, cara, eles pintaram a Ebony como raivosa, porque, né, tipo, porra, temos uma lésbica negra aqui, vamos colocar raivosa, né? E você vê nas cenas que eles mostram dela o tanto que ela tava, tipo, atordoada com as coisas que estavam falando pra ela, sabe? Não, e hoje em dia a gente vê que ela tinha razão, né? dos tratados. Sim. Não, tem uma hora que ela fala assim, ah, numa das críticas eles falavam que eu tava Ash, que a minha pele era Ash. Ah. Não, e como tinha acontecido uma situação no dia anterior, quando ligaram pra ela, ela falou, pô, a galera vai falar que, né, o clima pesou, que eles erraram e tal. Aí não, o Tyra liga e fala, não, querida, só que as pessoas estão falando que você tá muito russa. Tá parecendo russa, meu tem Deus. Que passar o hidratante. Meu Deus do céu, mano. E as mulheres reclamando que ela. E as mulheres reclamando que ela tava deixando as maçanetas tudo grosmeia. Ai, sua pele toda oleosa. E tem uma hora que a Tyra fala no painel de julgamento pra ela bem assim: uma mulher negra deve ter uma pele brilhante. Sua pele tá aí toda craquelada. Toda craquelada. Gente, e eu olhando pra cara da mulher também, falando, gente, como que a cara da mulher tá toda craquelada? Uhum. Cadê isso? Isso porque ela falou que tava querendo revolucionar a indústria da moda. Na primeira temporada ela só tava replicando a indústria da moda já. Não, e eu amo que ela fala, defende muito os direitos das meninas não serem magras e não sei o que. Em várias temporadas ela chama as meninas de gorda no jogo pra baixo, né? Exato. Uhum. Nossa, o que ela arrasa, a mulher, tipo, acho que é que depois virou modelo plus size. Que ela só era um pouquinho mais cheinha. E aí, não, porque você é a primeira modelo plus size que a gente tem no programa. E eu, gente, ela é plus size. Faz é hoje, faz. Ela sou eu, viado. Sabe? Gente, eu, é hein? Muito absurdo. Eu fiquei muito chocado. Muito chocado. Porque ela se contradizia toda hora. Tipo assim, você sabe, eu tenho até a minha inscrição, né? Gordo e tal. Defendo muito. Malou, olho de porco. Mas realmente você sabe que a indústria da moda é assim, gato. Ninguém vai te vestir de tamanho 10. Você tem que vestir 2. Tá bom? Então se vira aí. A outra reclamando da bunda da outra que era grande. Falei, gente, essa bunda nem é grande. Se ela pisar aqui no Brasil, ela acha que a bunda da rapaz é assim. Meu Deus. É o quê? Então. Ai, eu fiquei chocada. Não, e aí, assim, se essa polêmica da Ebony já trouxe muita coisa, na segunda temporada a gente teve a Shandy, né? Coitada. Ah, eu fiquei com tanta pena da bichinha, meu Deus. Ela foi muito humilhada. E foi uma menina que ela entrou, o namorado falou, você devia fazer American Next Top Model e tal, ela trabalhava no Walgreens, foi pra lá. E ela tava indo super bem na temporada dela, ela fala, teve um ponto que eu achei que eu podia vencer. Eles foram pra Milão, que foi a primeira vez que a série viajou e tal, e ela falou, eu tava super afim de ganhar até o que aconteceu em Milão, em Veneza, sei lá. Não. E aí a gente vai ver a situação, que é, as meninas estavam lá fazendo suas coisas e eles falaram assim, vamos trazer uns modelos masculinos, né? Coisinha. Isso, bobagem. E aí encheram o cu dessas meninas de cachaça e ela acabou indo pra banheira com um dos rapazes. E aí ela conta que ela apagou, ela, tipo assim, lembra vagamente de coisas que começaram a acontecer, e a produção deixou ela lá. Filmou tudo, porque, assim, eles tinham autorização de filmar dentro do banheiro se a pessoa, né, estivesse fazendo outras coisas que não o ato fisiológico, né? E aí eles não só botaram isso no ar, segundo o Tyra e segundo o Ken Mock, muito editado, né? Então foram muito bondosos fazendo isso por ela. Sendo que o Jay falou que eles só não botaram tudo porque tinha rolado o escândalo da Janet Jackson, né? Uhum. E aí eles não só fizeram isso, como eles falam, depois que a menina começa a se sentir super mal, fica querendo sair do programa, falaram assim, não, você não pode sair, mas você pode ligar pro seu namorado e a gente filma. É bom que ela fala assim, eu quero ligar pro meu namorado. Não tem pode. Telefone. eu quero sair. Não, ela falou, eu quero sair. Isso. Quero ligar pra produção. Não tem telefone. Mas eu quero falar com meu namorado. Não, toma aqui o telefone, mas a gente vai filmar. Filho da puta. E aí eles mostram ela contando pra ele, ele chamando ela de puta. E aí depois ela tendo que perguntar pro menino, pro modelo, se ele tinha IST. Então, assim, foi um tombo de humilhação. Gente, foi muita humilhação. E a filmagem da menina no chão, chorando, falando com o namorado. É um negócio horroroso. E ela até fala que os próprios cinegrafistas, né, que fizeram as imagens, depois que eles ligaram a câmera, pediram desculpa a ela. Tipo, me desculpa, a gente tem que filmar isso. Porque, cara, é muito humilhante. É um bagulho muito humilhante. Eu fiquei muito triste por ela. Gente, o negócio é muito bizarro, né? Porque hoje em dia a gente tem. Antes a gente não tinha essa consciência de se a gente. O Léo que deve ter assistido não deve ter pensado. Meu, tá tendo um estupro e a gente não tá fazendo nada. Hoje em dia a gente tem isso, né? Mas. Muito louco, né? Que a gente não tinha essa consciência que a gente tem hoje. Não, provavelmente muita gente que assistiu na época falou: olha aí que piranha traindo namorado depois falando de coitadinha. É. Como deve ter gente hoje também que fala isso, porque as pessoas são podres, né? Podres. E aí, quando eles vão atrás da dona Tyra Banksoft comentar essa história, eles falam assim: então, tem um assunto aqui meio complexo que é a história da Xande, né? Aí Tyra fala: Xande? Não, Xande nenhuma. Não, Xande. Tem sim. Menina, mas foi uma coisa de produção. Marido, né? Da Carla Pérez, né? Companheiro. Ela fala assim: mas produção é um assunto que eu não tenho nada a ver. Aí, e tá aí aparece o dela, título assim, dela. Produtora executiva. Exato. E eu pensei assim, cara, se a Tyra tinha alguma intenção de limpar a imagem dela com esse documentário, ela foi muito mal conduzida e né? Porque assim, eu acho que ninguém presta, tá? Da produção que eles mostram. Nem os jurados que brigaram com Tyra. Mas eu acho que Até porque, pra mim, o menino lá, o de cabelo branco lá, o Jay alguma coisa, ele fica, ai, porque eu queria sair... que eu queria sair. Ele falou, eu pedi pra sair no ciclo 11. Aí ele ficou até o ciclo 18, quando ele foi mandado embora. Sim. Ah, vai se fuder, meu irmão. Eu, hein? Não, e se a Tyra ligar pra ele hoje, ele ia estar tá homem dela, né? É, queria sair. Mas você não sabe o que vem aí na temporada 26, tá? É, 25. 25. Cara, porque assim, a Tyra, ela tá num nível de superioridade que ela se põe, que eu... sinceramente, não consigo imaginar como é que alguém consegue, sabe? É. Porque agora ele é dona de sorveteria, né, gente? Porra! Grande sorveteria. Na Austrália, né? Na Austrália. Na Austrália, né? Assim, ela imitou a participante que também criou sorvete. A sorveteria. Sim. Não, e aí ela... Eu acho que ela ia limpar a barra dela, menino. Pra mim, ela só se cagou mais. Ela não ia dar uma produtora. E aí eles usam dois argumentos pra justificar tudo, que eu acho bizarro. Que um é, gente, nessa época, a TV e a indústria da moda eram muito diferentes. Não é, que já nessa época, quando você trocava a cor das pessoas pra fazer foto, todo mundo criticava, caía em cima. E o segundo argumento é, o público exigia mais. Que público, gente? Era um público de adolescente pra adolescente, viado. Cara, que a gente, é todo mundo querendo ver o oco, ver só o barraco. A gente, ó, eu não via, mas tipo assim, o reality, ele estourou a partir do momento que ele virou treta. Era Real World era treta, porque era a vida dos outros, igual a Erika fala, né, a vida dos outros. E aí só esquentava quando dava treta. Sim. Então a galera queria ver a convivência, a treta de convivência, essas coisas. Não photoshoot do, sei lá, de gente com problema alimentar, vomitando. Que porra é essa? Pois é. Porque assim, eu lembro de existir o comentário de tipo, olha, gente, próxima temporada de America's Next Top Model vai vir aí com elas posando uma salada. Ah, olha que programa ridículo. Beleza. Vendia, entre muitas aspas, o programa com um fato, uma anedota. Mas quem assistia, comentava essa temporada está boa por isso, por aquilo, não é porque teve um photoshoot de gente baleada, é porque a fulana brigou com a outra, teve uma barraca, sabe? Tipo, como todo reality costuma. Os photoshoots, esse do baleado, me pegou muito. Mas o que elas fingem ser moradoras de rua também, com os dentes tudo. Detalhe. É assim. Gostou, né? Morador de rua real, no photoshoot. Sim, isso aí é que me pegou muito. Caralho, velho. E outra coisa também que eu acho que a galera devia gostar muito, e aí toda a maldade do mundo, era aquela véia, modelo véia, esculachando as meninas. Era ótimo. Isso aí eu acho que que quem via na época vai olhar e vai falar, talvez hoje eu não achasse tão engraçado, mas eu entendo que ela queria ser o diferentona, né? Dali. É, ela queria ser a que falava a verdade na cara de todo mundo. E assim, todos eles esculachavam ela, né? Eles mostram horas best ali. Sim, esculachavam ela também. Era bizarro. Mas pra mim, como que nasceu esse documentário? Tyra Banks falou, tive uma grande ideia, a segunda grande ideia da minha vida. Vou trazer esta merda de volta. Reuniu produtor executivo, sei que, não sei que, foi bater na porta dos outros e falar: quero trazer de volta. Falei: gata, depois da pandemia, tá maluco. A galera reviu e viu a merda que foi. Como você acha que isso vai dar certo? Ela: não, tem uma ótima ideia. Eu vou fazer uma. Tive uma ideia, né? Calma aí, o melhor você não ouviu. Eu vou fazer um documentário onde eu vou falar que eu estou evoluindo enquanto pessoa, que as pessoas elas têm que estar abertas para aprender, que nem eu estou aberta para aprender, que nem estive aberta até o momento. Eu vou dizer que eu não briguei com ninguém, não mandei ninguém embora. Eu vou dizer que eu vou... Tenho a minha consciência livre, que eu não ofendi ninguém. Não ofendi ninguém, entendeu? E vai voltar uma nova mulher. Eu vou voltar uma nova mulher. Vocês vão ver como que vai dar certo. E vão botar na Netflix, vai bombar. Show de bola. Mas você não acha que se a intenção dela era essa? Ela é uma grande atriz, né? Que ela mostra naquele episódio em que ela disse: mano, no chão se joga tudo. Sim, muito bom. Ela podia ter vendido um pouco melhor essa ideia de arrependida? Uhum. Ah, amigo, com certeza. Mas eu acho que ela fez um grande curso do arrependimento, tá? Você acha? Eu acho que ela fez, porque ela não ficou, tipo assim, ah, eu quero pedir desculpa. Ela não fez aquela coisa do não me vestiu branco, né, cara limpa, nada disso. Quem me conhece sabe, nada disso. Ela foi lá e mostrou: ó, o que aconteceu foi isso, foi um retrato de uma época. O que eu vou resolver com a galera que eu mandei embora, eu vou resolver fora das câmeras. Ela não resolveu porra nenhuma. É, pois é, eu vou trazer todo mundo do reality, eu vou botar no 25 como participante do documentário e vou mostrar pra vocês a opinião das pessoas que saíram me odiando. Então eu tô trazendo todos os lados. Então assim, eu acho que ela achou que foi um grande mastermind, só que a mim pareceu que ela só tá tentando ser muito maquiavélico, sabe? É cowboy? Sou muito maquiavélico, tô muito... E, na verdade, todo mundo entendeu que ela não se arrependeu. Porra, sim, nenhuma. É porque a questão é essa. Você acha que alguém que assistiu com qualquer senso crítico comprou tá era arrependida desse jeito que ela fez? Não, mas eu acho que ela acha que se vendeu lindamente e que todo mundo vai comprar. Só que eu acho que ninguém vai comprar, na moral. Olha. Como não tá comprando, não. Né? Eu já vi muita gente comentando no Instagram, metendo pau no documentário. Sim. Então, amiga, eu acho assim, que todo mundo tá botando no cu só da Tyra, né? Eu acho que ela é uma boa pessoa, sim, mas não, ela não tava sozinha ali. É. É que ela era o rosto da toda a campanha, mas assim, todas as ideias ali, eu duvido que tenha sido dela. Não... Então, mas o querido Ken, que era editor, produtor, não sei o que, ele conta as coisas se mijando de rir. Sim. Ah, então. Inclusive, ele fala que o ápice do programa foi aquela coisa do estupro da menina. Sim. Em Mulão. Então, assim, ele, com certeza, ninguém vai achar que tá arrependido de qualquer coisa. Aí o Nigel, umas horas, ele fala: você acha que você falou coisa de... Tipo, no dia que ele falou que a menina tava linda de morrer, quando ela fez o photoshoot depois, em homenagem à mãe dela, né? Meu Deus do céu, assim, cara, que... Não, a gente não pensava isso, não. Falou bobagem. Você achou? Besteira. Olha. E aquela... E quando a menina foi fazer o photoshoot lá com os modelos, que o cara ficava pegando... Ai, que nojo daquele homem, gente. Homem dando em cima dela o tempo todo, não sei o que. Eu acho que, assim, é óbvio que ela tava numa situação de vulnerabilidade extrema ali. Além de competidora, ela... Se ela fosse competidora, ela estaria num job, enfim, um monte de homem e tal. Mas assim, a vontade que hoje, de pensar assim, caraca, não teve um produtor pra falar assim: ô, meu filho, tá achando que tá onde? Não, ela assim, tinha que ter falado pra ele, né? A culpa foi pra dela. Ele, pra para ele, disso. Falar, pô, você tá achando que tá no cabaré, porra? Para de dar em cima da garota, que é profissionalismo aqui. Sim. Não, o pior foi a Tyra falando: será que você não podia ter falado? Não, vai pra trás. Eu não sei. Ai, fala de um jeito meio brincando, né? Ah, vai pra trás. E a Ana falou assim: achei que eu estivesse empoderando ela. Que empoderamento. Nossa, empoderou toda, né? Porra! Que ordinária, né, cara? Empodere sua modelo, né? Empodere uma mina, né? Muito. O pior pra mim foi entender. Eu entendo que realmente o programa foi um retrato da sua época. Mas o pior, pra mim, foi entender que a Tyra não aprendeu nada. Sim. Nada. Nenhum deles aprendeu nada. É, nenhum deles. Mas de todos eles, eu acho que, assim, ela forçou muito a barra pra se mostrar limpona. Mano, sim. Sabe? Só se cagou mais. Não, e assim, como você falou, não tinha ninguém da produção na época pra falar isso. Cara, não tem ninguém da produção agora pra falar assim, tá, tá um pouco esquisito ainda, fia. Vamos tentar melhorar aqui? Vamos tentar ser mais humilde? É, talvez. Pelo menos não, e eu acho que ela achou que ia fazer um grande mousse. E aí, ela lançou essa do ciclo 25. Ela pensou assim: a gente vai explodir com esse documentário. A Netflix vai querer comprar todas as temporadas, botar no catálogo, fazer mais uma, vai ser uma beleza. Uhum. E não, né? Não vai vir aí. Olha aí. É, espero que não, né? Porque, olha. Pois é. Mas assim, eu acho que pela quantidade de crítica que esse documentário tá tendo, seria de muito, sei lá, de péssimo bom alguém topar produzir essa merda. Sim. Mas sempre tem uma UPN aí, né? Na UTI, querendo pegar o... Até porque os tempos mudaram demais, né? Demais. Tá? Quando só vai ter gorda, só vai ter preta, só vai ter sapatão. Vai ser o Sex and the City, um décimo do que foi feito. Só vai ter photoshoot em pôr do sol, golden hour, entendeu? É isso. Não vai ter tinha, não vai ter... Acho nada. Que aparece no documentário, a única que se deu bem foi a Johnny, né? Que arrancou os dentes que tava extra, que arrancou os dentes sobressalente, né, menino? Ficou com um sorriso perfeito. E depois ela fez vários programas de renovação por aí, né? Meu, nossa, mas ela falou que ela ficou com um problema na arcada da terapia. Na mordida. Né? A mordida ficou ruim, né? Mas aí nem tudo pode ser perfeito, né, amiga? A menina quer morder? Quer sorrir? Quer morder? Exato, ficou com um sorriso bonito, pô. Pelo amor de Deus. Porque assim, o negócio do makeover era até então só cortar cabelo. Quando eles chegaram lá que tinha a Daniela com a janelinha e ela com os dentinhos tudo torto, só assim, fazer tratamento ortodôntico que demora. Não, a gente vai... Mas o engraçado é que quando tem esse plot todo da Daniela, que ela vai contando o negócio da junção, dos dentes e tal, no caso, eu, né, leigo de Not Stop Model, eu não sabia que ela tinha sido a campeã da temporada dela. Sim, ela ganhou. Quem? Né? Só porque ela juntou os dentes, né? A Daniela. É. Ela foi melhor obrigada. Campeã. Ela é muito boa. Ela foi obrigada. A fazer isso. E detalhe, que falaram que ela não ia arrumar nada se ela não juntar. Não arrumou mesmo. Não arrumou mesmo. Nem com os dentes juntos. Mas na outra temporada, na próxima temporada, veio outra menina e eles falaram: esse dente teu tá muito junto. Vamos separar? Vamos separar? Fazer uma janela maior. E eu amo, né, que todo mundo que aparece no programa, né, as participantes que aparecem no programa, nenhuma conseguiu fazer a vida da modelagem, né? Acho que só a Loura que aparece no começo, né? Que fez um pouco ali de modelagem. Ah, agora posso falar um negócio pra vocês? Sendo podre, talvez. Desculpa aí, gente. Se eu ofender alguém aí, tá bom? Desculpa. Mas o tempo fez muito bem pra essas meninas, né? Sim, elas ficaram belíssimas. Nossa, a maioria absoluta ficou belíssima. E era tudo umas coisinhas... esquisitinha. Era tudo mais esquisitinha. Menina, a Xande não tinha nem peito, ela parecia um menino. Parecia um menino. E ainda ficava andando de camisa polo e calça jeans. Exato, aí era um varapauzinho, gente. Um varapauzinho de nada. Todas elas belíssimas. Eu falei a maioria. Não, elas ficaram muito bonitas. O abuso psicológico serviu pra alguma coisa. Olha. Enfim. Você é ouvinte, tá ouvindo, você se acha esquisitinha, espere o tempo fazer o seu... Acha alguém pra fazer um abuso psicológico. Ah, você achar não, no mundo de hoje, meu filho, é difícil alguém não sofrer um abuso psicológico. Mas eu acho engraçado que eles falam da evolução das temporadas, né, só que não. Que tipo, Tyra foi ficando sem ideia e foi querendo chocar mais, agora a temporada só de gente mais baixa. Ah, agora vamos trazer as britânicas, porque tinha as franquias também, né, igual a RuPaul faz. Uhum. Aí agora vamos botar homem, né, que faz duas... London Invasion, né? Isso. Essa, quando teve homem junto, eu lembro de ter visto uma propaganda, eu acho que foi no Sony. No Sony Entertainment Television, da temporada que ia ter homem no Top Model. Eu acho que eu vi as duas. Eu vi a que ganhou. Como é que é o nome dele? O Nile. O Nile eu vi do outro, o primeiro que ganhou. Eu acho que foi as duas últimas com a Tyra e depois teve mais uma só com mulher que foi com a Rita Ora e acabou. Aí teve mais uma com a Tyra. Não, a Rita Ora foi a última. Ah, é? Depois da Rita Ora? Não. É, teve mais uma temporada com a Tyra. Acho que não, amigo. 24. Não, a Rita Ora foi a última. A 24 é da Rita Ora, não é? Não, tá aqui no, na Wikipedia tá dizendo que a 23 é da Rita Ora, a 24 é da Tyra. Então eu não vi a 24. Que ela foi com, voltou pra fazer uma temporada na VH1. Aliás, esse post também é maravilhoso, né? Que diz que chegou o diretor lá da CW novo. Como é que era o nome dele? Pedovitz, né, menino? Pedovitz. E ele falou pra Tyra assim: não existem vacas sagradas. E obrigou ela a demitir os três uma vez, né? MJ, Jay e Nigel. E aí Tyra ficou: ai, meus amores, meus corações, não sei o quê. Ah, eles acham que fui eu até hoje. Falei, claro que foi você, garota. Por que o cara ia do nada querer mexer em jurado? Não é? Eu. E aí o plot que ela brigou muito com o Mr. J, né? Virou a cara pra ele em gravação, não sei o quê. E aí quando perguntam do... Você vai falar dele? Eu ligo pra ele depois. E aí o Pagalanche tá aí até hoje. Não me ligou ainda. Rutinho. Eu mandei o um vídeo pro Zanon e pro Leose dela falando. Dele falando. Ela não me ligou até hoje. E a Miss J, né, que ensinou ela a andar, não sei o que, teve uma vez, você passou mó barra, não foi visitar até hoje, desgraçado. Bichinha, um ano e meio internada, gente. Olha. A bicha ficou... Que maldade. Sim. Ali ele fala, recebi um SMS de Tyra dizendo que vem me visitar, você acha que ela vem e dá aquela rolada de olho, assim? A bichinha tá de cadeira de rodas até hoje, né? Assim, sim. Também, né, a Tyra tá morando na Austrália, né? Não, mas no vídeo que eu mandei pro Leózio e pro Zanon, do TikTok, o Jay, ele fala que nesse tempo que a Miss Jay teve internada em Nova York, a Tyra esteve em Nova York várias e várias e várias vezes. É, Tyra, tá difícil de defender. Tentou, né, amigo? Agora, coisa de americano que eu acho esquisito, né? Porque o Jay fala assim, nossa, conheço a Tyra desde sempre, a gente viajava junto, a gente era praticamente um relacionamento. Quando enviei meu e-mail pra ela avisando que eu queria sair, eu falei assim, onde eu vou? Você fala com ele, garoto. Mandei e-mail? Mandei um AOL? Mandei um AOL. E aí ela respondeu, estou decepcionada. Aquelas três palavras. Ai, é um... Nossa, demorou 3 dias pra escrever, I'm disappointed. Olha. E o melhor é que a entrevistadora fala... Então, menina, vamos agora falar dessa situação. Ela não, quero não, hoje não, tá? Obrigada. Claro que ela chega dizendo, ah, fiquei calada muito tempo, mas agora eu vou falar tudo. E aí não fala porra nenhuma. Não, só conta o que todo mundo já sabe. Isso, quando eu falo da Xande, ah, não sou da produção. Ah, o que eu faço o quê? Sou coveira? Né? Ah, que horror! Só faltou falar isso. Eu lembro da Tyra em Show Bar, né, gente? Ah, é? Pois é. Foi o auge de Tyra. E aí, assim, não sei vocês, mas eu estou ansiosíssimo por esse doc do I, porque vai ser os modelos tudo puta que não foram chamados pra isso. Sim, exatamente. Vai ter algum streaming? Aí eu assisto, senão. A gente vai arranjar pra você. A gente vai arrumar pra você. Não, está suposto. Que é o melhor de todos. Pelo amor de Deus, que eu quero muito ver, porque agora eu quero ver a verdade. Que isso aí pra mim foi um teatro do caralho. Porque quem eu mais final, amo. Eles perguntam, vocês participariam de uma outra temporada? Aí todas elas, né? Tô fazendo nada, né? Então, menina, isso que eu não entendi. Acabaram com a vida da Tyra, aí depois você participaria de outra temporada. Ah, se quiser, eu tô aí, né? Tô disponível, tô com a agenda aberta. Ah, vai é que a temporada 25 vai ser só com elas, com as ex-participantes. Só as velhas, certeza absoluta. Vai ser Next Top Model, a Woman a Certain Age. É melhor que Next Top Model Senior, né? Exato. América Next Top Model, Deus o tenha, né? Todo mundo já 60 a mais. E o pior é que, assim, tinha coisas no programa que não eram ruins. Tipo, tinha esses desafios de atuação, às vezes saíam uns negócios legais. Eles faziam, tipo, ah, quem ganhar esse desafio vai participar de One Tree Hill. Aí teve a mina que foi lá gravar uma ceninha, fazer aqueles comerciais do Dover Girl. Breaking news. Eric Dane acabou de falecer. Eita, meu porra. Deus, jura? Sim. Assim, não sei se que merda, né? Ou a merda de vida que ele já tava levando. Não. Enfim. Muito uma jovem, pena. Gente, 53 anos. Muito jovem. Tadinho. Que bosta. Que bosta. E evoluiu muito, né? A doença dele evoluiu muito rápido. Foi muito, muito rápido. Ele tava assim, numa ladeira abaixo. Cada vez que ele aparecia, tava muito pior. Ele tava fazendo alguma coisa antes dele piorar no máximo? Ele fez uma participação agora naquela série do Zachary Quinto, né? Como um paciente que tinha esclerose, né? Não deve ter uns 3 meses. Ele não tava fazendo Euforia mais, né? Não, ele não tá. Né? Eu acho que ele não aparece nessa temporada que vai estar tá agora, né? Que nossa, me pegou de surpresa essa notícia. Caramba. Cara, muito jovem. A vida é um sopro, né? É, muito jovem. E eu fico apavorada como essa doença é avassaladora, cara. É avassaladora. Nossa. Que merda. Rest in peace, Eric Dane. É isso. Desculpa, gente, pesei o clima, mas é porque... Pois é. Agora faz favor de levantar ele de novo. Então vamos voltar a falar de abusos psicológicos em Top Model. Ah, então agora tá bom. Isso. E teve... Vocês lembram de... Eu lembro de assistir o Brasil's Top Model. Não. Isso no canal do Sony. Eu lembro que um dos jurados era do Bertolini. Uhum. Verdade. Eu lembro. E acho que a protagonista não. A apresentadora era aquela modelo que tava super na moda, que é acho que é a mulher do Matthew McConaughey, né? Fernanda Mota? É ela? É. Não era do. Que era do Henrique Castelli? Qual é o nome daquela mulher? Que era a mãe do filho do Henrique Castelli? Putz, qual que é o nome? Acho que é Milena. Meu Deus do céu. Não lembro. Ah, gente, não vou lembrar os pormenores do Brasil. Fernanda não. Alguma coisa. Fernanda Mota, foi o que eu falei. Será? Não lembro. Fernanda Mota, aquela era o modelo que tava na época e na moda. Eu lembro muito da temporada. Da música, né? Que eles eram Pot Liton, que era o grande twist, que é Top Model ao contrário, Pot Liton. Foi isso mesmo, Fernanda Mota. Olha, caiu. Mas e aí, gente? Vocês vão ver a temporada 25 de. É lógico que eu vou. É óbvio. Eu falei, eu quero que ela faça a temporada e vá pra cadeia em seguida. É. Olha, eu não sei, cara, eu não sei. É assim, eu nunca vi a American Next Top Model da época, e acho que hoje eu não vejo também, não. Mas gostaria de ver vocês comentando. Então, eu acho que assim, não tem muito espaço para grandes carreiras de modelo hoje em dia. Não sei se vocês têm essa percepção assim, eu não acho que tenha seja uma carreira muito buscada hoje em dia, como foi na época. Uhum. Também não. Talvez eles vão ter que acabar fazendo uma coisa meio corrida das blogueiras, né? Tipo, influenciadoras. Uhum. Pode ser. Que, aliás, eu lembrei muito do plot da menina que fez o ensaio do tiro. Sim. Que o Corrida das Blogueiras fez uma dessa, né? Teve uma menina que tinha perdido uma criança. E aí eles fizeram uma prova de mêsversário de bebê. Meu Deus. Você não lembra? Meu Deus. Ah, é? Foi a Ivy, não foi? Foi a ela. Não, a Ivy era ela que tinha filha e a ela que tinha perdido a criança. Aí ela até ganha, eles falam, ai, que bom que você superou essa dificuldade, né, amiga? A gente foi muito feliz de proporcionar essa experiência. Paira, né? Uhum. Não foi tão pesado quanto do tiro, mas seguir a cartilha. Que tiro foi esse, né? É isso. Meu Deus. Ai, gente, elas tinham que posar com aranha, com cobra. Meu Deus. Eu lembro que tinha foto dentro do aquário, com água, igual o pó mesmo. Gente, e a quantidade de filmagens que passou nesse documentário delas passando mal. Uhum. Tipo assim, passando mal real, tipo, desidratada. O médico falando pra mim, ah, eu sei que aí você é modelo, não sei o quê. Tem não que pode ficar comer. Mais... Você tem que comer? Ai, a menina com uma cara de choro comendo uma banana. E a menina que a Tyra fala bem assim pra ela, ah, você quer comer um hambúrguer? Come sem o pão. É, dá seu jeito. Ah, eu amo. Eu dou meus pulos. É comer hambúrguer como assim. Eu amo também uma que chega e fala: quero ir embora, quero desistir. Ela fala: você não tá levando essa mina, vira as costas. Ai, tipo demais. Gentil. E eu, a hora que ela perde a linha com a menina, fala: nunca gritei com ninguém assim. Essa cena é emblemática. Emblemática. E eles falam que só foi a parte mais leve também, né? Sim. Que ela botou a menina abaixo do cu de rato. A minha mãe grita comigo assim porque ela me ama. Meu Deus. How dare you? Ai, gente, icônico. E eu amo que a menina tá rindo o negócio inteiro. E ela fala, não, É só impressão sua, não. Eu tô muito chato, tô muito triste. Eu... Ah, não, tô tristíssimo de ser humilhado aqui. Chateadíssima, amiga. A sua avó vendeu almoço pra comprar um maiô pra você participar, e você tá rindo. Isso é uma brincadeira pra você? Eu sou uma palhaça? Sou uma palhaça? Olha, botou a menina pra eu baixo amo. Do cachorro. Eu amo quando eles falam, Kayla... Ela, como uma mulher negra, ficou muito engatilhada com essa história civil. Muita menina fala, que história, gente? Ela só quis causar. Exato. E a Tara tá com uma peruca maravilhosa nesse dia, gente. Eu amo. Ai, ai, gente. Olha, a quantidade de vezes que foi replicada essa cena dentro da cultura pop também, que eles mostram em desenho, em meme, não sei o quê. Sim! Nossa, foi bem emblemático mesmo. Sim, quem não assistiu esse documentário precisa assistir. Esse documentário é muito, muito bom. Muito bom. Né? Principalmente pra quem é da nossa idade, assim, né? 20 mais. Porque... 20 mais. É, que conhece, que sabia que existia esse programa. O universo, né? Universo Top Model. Top Model. Agora você vê, eles falam que o povo viu essa temporada na Netflix aqui. Não tô vendo na brasileira. Eu também não. Se tivesse, eu já tava perdendo minha vida inteira. Bateram palma pra Tyra. Eu vi America's Next Top Model num canal coreano, com as legendas coreanas. E aí a gente tinha que deixar os blocos tudo separado carregando. Era uma humilhação sem fim. Porque o YouTube era muito lento, né? Ainda é, né? Daqui a pouco pixelava tudo, você não sabia quem tava sendo eliminado. Era um desastre. Complicado, né, menino? A gente quebrou muita pedra, né? O retrato de uma época. O retrato. É. Mas se vocês aí estão agora vendo coisas em alta velocidade, foi porque a gente abriu o caminho. A gente quebrou. É isso. Desbravadores. Tal qual Tyra mudou a indústria, né? A gente mudou a internet. Exatamente. Exatamente igual. Ai, eu amo muito, gente. Mas e aí, gente, pra gente começar a encaminhar pro final desse programa, vamos seguir falando de reality, porque eu prometi que essa semana a gente falaria de Big Brother Brasil, né? E uma semana que não aconteceu muita coisa, né, meus amigos? Ah, tá igual o povo do grupo já, dizendo que tem que pôr lava no chão, botar gente nova. Tem que pôr gente nova, gente, só uma semana que teve dois dias fraquinhos. Ana Paula já trabalhou um pouco ontem. Já tá tendo o grupo todo se desfazendo, Babu vilão, vocês estão achando parado. Mas é porque tá ficando chato, né? Mas, gente, chato todo mundo é. Não, assim, não o programa. Chato pra mim, as atitudes que acabam sendo repetidas antes da Milena. Eu acho que a Milena, pra mim, acho que é o maior problema nesse momento. É, então, acho que ela dá uma passada do ponto também. Eu não concordo. É, que ela, como tava tendo a validação, principalmente da Ana Paula, ela fica tipo, hoje tava tendo ação lá do café, aí ela fica, não, porque ninguém deixou sobrar comida pra mim. Viado, tu não foi pra festa, por que tu tá reclamando da comida que não deixou sobrar pra você? Vai se fuder, então, irmã. Mas eu acho que a culpa é da Ana Paula. Não, sim. Porque ela inventou essa história de que a gente tem que estar infernizando as pessoas toda hora, movimentando casa, não sei o que, sim. O povo passou do limite. Ah, então, mas aí o problema é que tinha a Milena quer fazer pra Ana Paula ter orgulho dela, né? E é, porque assim, a Ana Paula, uma hora tá chata ali, não sei o quê, mas umas horas também ela quer ter tanto pra ela dormir. E a Milena não tem limites. É, não, igual, vai ficar todo dia, eu vou bater na porta do quarto, todo dia. Nossa! Precisa, né? A parte final da prova do líder é Jonas versus Milena versus Cowboy versus Breno. Porra, já era, né? Temos mais uma prova. Ai, que sabor. Ia ser muito engraçado se Jonas perdesse pra Tia Milena, né? Mas não. Perdemos de qualquer forma, né? Porque imagina a liderança de Tia Milena também, de prêmio. Ah, mas menos pior, né? Caraca, que inferno. Mano, eles têm que fazer alguma coisa pra mudar esse Big Brother, porque assim, não dá, né? É o que eles vão dizer, não, essas provas já estão agilizadas há então, muito tempo. Mas o problema fica chato até pra quem tá, todo mundo tá assistindo, fala, só as mesmas pessoas estão ganhando, porque assim, né, nem o grupo das Maxi ali tá ganhando nada também. Pois é. É porque eu acho que também esse ideia de dourado da Globo e tal, tipo, vamos manter a gente tem um grupo de 5 pessoas, basicamente, né, as 3 Maxi, Jonas e Cowboy. E ah, vamos equilibrar, vamos isso. Cara, deixa eliminar todos eles e outro grupo se matar. Vai ser bem interessante isso, do que ficar vendo toda isso. Semana o Jonas e o Cowboy se livrarem em prova, em bate-volta. Uhum. Não, toda semana o Jonas ou o Cowboy líder, né, gente? Pelo amor de Deus. É, e alguém sempre escapa, né? Eles nunca vão estar no coisa do paredão, porque sabe que se bater, pode ser que saia. É, tem bastante chance de sair. Né? Na conjuntura atual. Então, aí não deixa a história. Aí por isso que a história fica travada, o enredo. Porque assim, fica lá. Essa história já deu, agora tem a nova que pode ser de Babu contra Ana Paula, contra o time dele lá. E eles não deixam dar isso porque continua essa gente na casa. É, e aí acaba que o ciclo fica na mesma repetição pra sempre, sempre, uh-huh. sempre. Até o final do programa. Não acontece nada novo. É, não acontece nada novo no programa, entendeu? Isso é muito chato. Muito, muito, muito chato. É, mas a gente teve aí o grande VT, né? Qual VT? Da Maxine, né? Com o drink. Ah, sim, né? Que VT vai mudar bonito, a história acho... do Brasil, né? Mudar a história do programa, né, menino? Que loucura. Gente, o tanto que eu ri dela dizendo, nossa, se mostrar esse VT vai ser foda, que não sei o que, eu fiz isso aqui pra ela, ó. Ah. E a Ana Paula dizendo coisas horríveis pra mim, e a Ana Paula só dizendo assim, quer que o Marcelinho volte? Você gosta dele? Mas você tirou ele na prova. Ai, assim, eu acho particularmente que precisa ter uma evoluída nesse, no que as coisas estão acontecendo na casa. Eu concordo muito com isso que o Leoz falou. Tira essa galera aí, quem sobrar sobrou, e deixa a galera se matar, entendeu, meu irmão? Deixa cair pra dentro, partir pra cima, se virar. Ah, é jogo de atirar coisa agora, né? É, botar a bolinha aí tem 10, 25 e 5. Breno já errou, que eu vi. Então... É prova de atirar complicado. Que o Jonas ganhou a última, né? Que coincidência. Nossa, que coincidência, né? Não que ele não ganhe todas, né, mãe? Exato. Infelizmente. Mas aí eu não sei, tipo... Porque eu acho que atualmente fica só esse mesmo plot. Porque, particularmente, eu acho chato. É, como assim? Como a tia Milena já está me cansando? Pode ser que muita gente também, né... se canse dela. Uhum. E aí, eu não sei até onde essa provocação eterna é boa pro nosso time, entendeu? Eita! Olá. Meu Eita. Deus! É porque a Milena marcou 25 pontos. Marcou 25? Marcou. Caralho, tia Milena foda. É meu irmão que gritou. Meu Deus do céu. É jogo do Palmeiras? E o Jonas marcou 25 pontos agora também. Ah, tomar no cu. A disputa é tia Milena e Jonas. E cada um tem 3 arremessos, né? Exato. Só que o Bruno marcou 5 pontos, né? Pô, seria icônico se a tia Milena ganhasse depois da humilhação da festa. Nossa, e o que ela... o Jonas. E ele vai ganhar. Jonas tá com 35. Jonas 35, Milena 30, Alberto 5, Breno 5. Breno e Alberto eliminados, agora Jonas e tia Milena. Ai, gente, aqui não faz isso não. A tia Milena vai ganhar dos Jonas. Eu vou rir muito. Não, pior que a gente vai ter o Jonas terceira semana como líder. Uhum. Vamos ter. É isso. E aí ele vai barrar a Milena de novo na festa. É, vai ser a mesma coisa sempre. Milena marcou 10 pontos agora. Aí zero os pontos? Não, acho que não. Mas se o Jonas for esperto, ele já sacou pra onde é os 25 pontos. Jonas 10 pontos também, mas ele tá 5 pontos à frente. Mas, gente... Mas... É, parece que... É porque não apareceu o placar aqui, mas acho que... Eu não entendi, ele sabe Jonas é o líder. É escondido? Jonas é o líder, aham. Ah, se fudeu. Jonas é o líder. 45 a 40. Ai, meu Deus. Que saco. Mano, Dourado é muito ruim de reality show, né? Ele soube escolher o elenco, mas pra reality show, não dá. Não sabe desenvolver o bagulho. Tá vendo? Aí amanhã vai ter prova do Anjo de novo? Vamos perder de novo? Nossa, tia Milena vai ficar puta, tadinha. Muito ruim. Aí não tem nem surpresa, a gente já sabe quem vai ser o VIP. Não tem mudança nenhuma na casa. Não muda a dinâmica, né? É, não muda a dinâmica, não muda a hierarquia, não muda nada. É complicado. Pau no cu do Tadeu, sempre bom lembrar. Tá bom. Não é, menino? É, por mim, pau no cu do Tadeu. Pau no cu do Tadeu. Leoz ficou tão nervoso que até saiu da chamada. Olha. Viu que tia Milena perdeu, ficou nervoso, foi chorar. Ai, meu pai. Vamos para comentários, então, amigos? Vamos. Então vamos para comentários, então, aí da nossa edição 484, né? Aliás, quero perguntar para vocês, vocês gostaram do novo modelinho de capa do logado? Ah, eu gostei, gostei. Simpático, simpático. Todinho. Acharam que ficou bonitinho? Uhum. Achei tendência. Tendência. Né? Não, aí, tendência. Sempre melhorando, né, menino? Que loucura. Então vamos começar aqui os comentários, começando com o Levi Ventura, né, que abriu uma brecha aí no Carnaval de Salvador para deixar um comentário, dizendo: ah, avisa para todo mundo que o logadinho voltou. Boa sorte para quem pagou os ingressos no Rock in Rio. Ainda vão pagar mais ainda, vem aí. Gente, a Mad é muito talentosa, mas o carisma da... Carisma da Kit? Amigo, o que que aconteceu? E também tem o seu talento compensava a ponto de superar a Mad como favorita. Amigo. Amigo, volta pro carnaval. Carisma da... Melhor lá. Carisma da Kit. Eu amo. Carisma da Kit foi uma coisa que me pegou bastante. Forte, né? Exato. E sim, o Jordan foi um participante ok, os memes eram legais, mas eu também não entendi esse grande surto que foi da toda a tour de adoração a Jordan. Edu, concordo com você sobre a Jenny. Ela é legal, mas não entendo o surto. Eu entrei agora no Trend The Traitors e vou amar acompanhar com, você essa tempo, com vocês essa temporada. Eu fiquei com ódio do Alan pelo hype que ele botou no episódio do jantar. As expectativas criadas quebraram muito o episódio. Tô adorando o Rob como traitor e adorei Candice Rainha. Olha aí. Tinha escrito um textão problematizando a participação da Ana Paula nessa edição. Aí eu não entendi o que ele quis dizer. Tinha escrito um textão problematizando a participação da Ana Paula nessa edição. Mas quando o Sasser, eu não imagino que esqueci de postar no site de novo. Fiquei confuso. Sasser, falando de traders, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu... Não, vou perguntar. Pergunta? Oxe, do nada. Não, a gente não comentou o episódio passado, também eu não vi. Então, glória a Deus. Pergunta, mulher. Mas o que eu ia te perguntar é se você viu, já viu o Beast Games dessa semana. Eu não vi. Já, amiga, eu tô vendo na quarta-feira mesmo. Eu até te mandei mensagem, falei, nunca vi tanto suborno assim. Tá, mas vamos lá. Só me fala uma coisa, uma palavra. Uma palavra que pode ser uma frase, que é a nossa musa do verão decepcionou ou não? Não, não decepcionou não, mas agora o destino dela vai ser decidido no próximo episódio. Ai, que ótimo. Que é o último. Assim. Mas tá bom, a gente tá achando uma nova Parvati, hein? Vamos comentar no final. É o último. Palavras. Já joga e joga. Vamos lá. Pode continuar. É o último episódio. Semana que vem, né? Né? Semana que vem a gente fala de Beast Games e fala de Traitors, né? De Traitors aí, que vai faltar apenas um episódio pra finale. Yes. Né? O grande hit aí. Cadê? Próximos comentários. Deixa eu ver aqui. Próximo comentário de Sofires, que descobrimos que, na verdade, é Carla Dielli, né? Usando outro pseudônimo. Ok. Descobrimos, não sabia. Velha safada. Ela contou lá no grupo, que essa é a conta secundária dela. Boa. Dizendo, oi, amados! Olá! Que saudade do Logs! Primeiramente, pau no cu do Babu! Segundamente, tem que botar a voz dela aqui falando. Cachorro do cu frouxo! Ai, ai, Marciele fora do VIP essa semana. Eu torci pra Kit no CDB, mas tomei um susto com ela ganhando. Assisti o Monstro em Mim, All Her Fault e Dele Dela. Gostei das três, porém o final de Dele Dela foi meio surpreendente e meio do nada. E assisti só agora Guerreiras do K-Pop e voltei no Logs pra ouvir. Amei! É isso, amados. Beijos! Beijo. Carluxa. Carluxa, que é a maior fã do Big Brother, né? A maior fã de Ana Paula e Milena. Maior fã do casal Babu Jura, né? A maior cantadora de Big Brother no grupo, porque eu não vejo nunca áudio nesse grupo. De repente começa uma chuva de áudio. Eu não entendi nada, vou ver tudo ela. Olha aí. Continua, por favor. Suas artes são ótimas. Rimos muito, né? Rimos muito. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui sempre, sempre, sempre, sempre. Tá sempre aqui dizendo, com a gente, né? Agora, a Gabi, inclusive, ela me mandou mensagem no Instagram. Ela falou assim, Edu, vocês já gravaram? Eu falei, não, a gente vai gravar hoje à noite. Ela, ufa, porque eu pensei que não tinha dado tempo de comentar. Eu falei, não, deu tudo certo. Agora o ano realmente começa com episódios da Pauta Quente. Pessoal, excelente episódio. Os comentários sobre Bridgerton, super on point. Melhor coisa dessa temporada foi Mãe Bridgerton. A empregada pegarei as opiniões de vocês pra mim e darei como visto. Não vi o restante da pauta. Sobre o BBB, estou assistindo depois de bastante tempo e conto com vocês pra comentar. Não assisti o restante da pauta. Beijos, boa semana. Beijos. Beijo, Gabi. Próximo comentário de RG. RG, né? Nem tem mais hoje em dia, tudo CPF mesmo, né? Mas RG falando, me senti sim, pessoalmente... Né? Como é que é? Agora sim. CIN. Ah, CIN. Carteira de Identidade Nacional. Amo! Eu preciso fazer a minha. Eu também, amigo. Me senti pessoalmente atacada por titia em The Beauty. Achei que a detetive que pega o Evan Peters antes de ficar bonita era parecida comigo, cara de palhaça e rindo. Meu Deus. Ah, eu amo que quis dizer que ela era feia, né? Deixando ela mais bonita. Que horror. Próximo comentário de Jorge Moraes dizendo, comentando nesse episódio sobre o episódio Evangelho. Cresci numa família católica e quando era adolescente fazia até parte da equipe da liturgia. Conforme os anos se passaram, além de me entender como LGBT e com o amadurecimento da vida, me distanciei totalmente de qualquer tipo de religião. Não sinto falta, pois se tratava de um ambiente que já não dizia nada pra mim. E que tinha normativas das quais não concordava. Tenho minhas crenças, porém não suporto a ideia de frequentar uma igreja de novo. É. Palavras pesadas. Não. Mas é isso. A gente sabe as vivências, e as vivências nem sempre são das mais fáceis, né, gente? É isso. Próximo comentário de Zé Gui, nosso amigo, dizendo: adorei esse retorno. Não vi quase nada, mas já consigo atualizar minhas conversas soltando a opinião de vocês. Sempre que vou comentar uma série, hoje inicio com... Meus amigos do podcast falaram que é... Que geralmente a gente fala que tudo é mesmo. Se ele comentar nesse podcast, eu falar... Meus amigos do podcast vai falar que é uma merda. É tudo, uma merda. Só tem bosta. Próximo comentário de Diogo Almeida dizendo... Logadinho pra animar o carnaval. Gilberto Gil e Blackpink... A parceria que precisávamos. Eu amo muito. Ai, gente, a gente tá falando de Tyra hoje em dia. Um dia as pessoas vão pegar o lugar e vão falar que a gente precisa ser preso. Ué, mas se tiver uma outra pandemia, eu vou fazer uma maratona de seguidores. Aí anotando os bola fora. Não, tu vai anotar as coisas também. Se um dia a gente ficar rico, a gente tem que tirar todos os programas. Todos, amigo. Amigo, a primeira coisa que eu pago não é o podcast, é o meu Twitter, que é pior. Só que não tem nem como apagar. As pessoas que pegaram tudo nos MP3 Play até hoje vão tudo soltar aí. Sim. Eu amo. Próximo comentário de Gabi Gobi dizendo: oi, logadinhos! Que saudade que eu tava de vocês. Ainda bem que teve o Sassé Show pra matar a saudade nas férias. O ano terminou e começou com muitas farofas gostosas. Emily próximo e ano Bridgerton. Novo, né? Um próximo ano novo. Sobre Emily, olha aí. Odiei a Mindy com o Alf. Isso? Foi tão bom. Racismo. E quanto a Bridgerton, ainda tem esperança da Rainha Charlotte, temporada 2, porque tá doido de aguentar a Queen. Bígido? Bígido. É, Rainha Bígido. Bígido. Bridgerton. porque tá dando aguentar a Queen. Beijos. Beijos. Próximo comentário de Selmara Trindade, tá com a gente aqui sempre, dizendo: primeiramente, melhor podcast. Uhul. E segundo, não vou insistir pra ver essa nova temporada de The Pitt. Mas se por acaso derem play, melhor não tá comendo nada na hora. E amei a empregada, porque a Amanda tá sensacional nesse filme. Amanda? Sim, Amanda Nunes. Me aguardem no Oscar. Barra Nudes. Próximo comentário de Léo Santos, dizendo: primeiro logado do ano com 3 horas de duração. Gosto Olha assim. Aí. Empregada, melhor filme do ano. Li o livro e achei que a adaptação ficou ótima, porque o livro não é tudo isso não, hein? Estão assistindo a segunda temporada de The Pit? Tô assistindo e não tá tão boa quanto a primeira. Mas estão dizendo que por aí que o season finale desta promete. Vai, ah, você não tá, né? Eu já mandei pra vocês aí hoje a real sobre The Pit. Mas você acha que o motoqueiro vai se espatifar? Vai cair de moto e se ralar? Acho que sim. Próximo comentário de Glauber Rocha, né? Que é do mesmo distrito que Leoz, o distrito Brasília. Distrito 12? Dizendo: Logadinho voltou! Tive que voltar pro Spotify só pra poder comentar nos episódios, pois tinha abandonado esse app horrível. Mas por vocês voltei. A gente agradece. Deixe comentários aqui. É importante para nós. Próximo comentário de Dan Leite, dizendo: olá, logado! Voltei e já estava com saudade de ouvir as barbaridades que só vocês podem falar. Meu Deus. Não, mas tá bom que ele autorizou a gente aqui, as barbaridades que só vocês podem falar. Ah, a gente pode, entendi. Não é que a gente fale, né? Que a gente pode falar. Pode vir pra falar. É, se um dia a gente vier a falar uma barbaridade, a gente tá validado pelo nosso público, graças a Deus. Graças a Deus. 2026 agora oficialmente começou. Beijos, Dan. Beijos, Dan. Eu queria pedir, Sassi, pro pessoal que vai comentar esse episódio agora, comentar a quem eles nos atribuem os papéis de America's Next Top Model, né? Tyra, James, Jay e Nigel. A gente já entrou no consenso que Eduardo Sasser é Tyra. Sim. Todo mundo sabe que eu não sou Tyra. Que isso? Todo mundo o quê, viado? Eu acho que o Zanon é mesmo, gente. Quem te conhece sabe, né? Tyra. Eu sou o melhor Brasil. Eu não sou Tyra, não, gente. Eu sou do Brasil. É, sim. Tudo bem, irmão. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico, dizendo: oi, lindos. Oi. Muito bom vocês de volta. Tô adorando a série do Cavaleiro. O tom de comédia leve tá bem legal. Eu esqueço de comentar às vezes, mas não desiste da gente. Desisto sim. Se não comentar, eu desisto sim. E semana que vem, Zanon vai falar sobre o final de Cavaleiro das Trevas aí. Ah, vou? Vai. Você tá assistindo, vai falar. Então tá bom, vou falar. Né? Não, a pessoa falou que o 5 foi maravilhoso? Não, o 5 eu achei ok. Eu achei o final bom, mas não um grande moço que eu tô falando. Próximo comentário de Diego Gregório, também tá direto aqui com a gente, dizendo: aguardando pra ver se vocês vão falar sobre a segunda temporada de The Boyfriend. E aí? Vocês vão falar da segunda temporada de The Boyfriend? Ah, eu não quero não, porque foi muito ruim. Como se a primeira tivesse sido boa, né? Amiga, mas consigo ser pior que a primeira. Meu Deus, porque não tinha nem Shun e o outro que era o casal insuportável, tinha o casal pior ainda. Ainda bem que eu não tive tempo, graças a Deus. Próximo comentário de Maga Ramos. Magali Ramos também tá direto com a gente aqui, tá no Instagram. Dizendo: eu ouço tudinho, hein, gente? Amamos programas grandes com destaque positivo para a divisão dos capítulos. Bom 2026 e vida ao logadinho. Menina, a divisão dos capítulos do Spotify é tudo na minha carreira. Eu amo muito. Quando eu vi o capítulo falando assim, programação do Toninho. Muito bom. Foi incrível, né, gente? O Spotify realmente entrega milhões. Beijos, Maga! Próximo comentário de Mariana Simas, belíssima, aqui na sua foto. Também tá com a gente aqui direto, dizendo: logado salvando meu carnaval. Saudades de vocês, meus lindos. Beijos, Mari. Próximo comentário de Luciano Loureiro, nosso atleta, nosso corredor, dizendo: 3 horinhas pra gente degustar no carnaval, amo. E agora tem um comentário aqui que é pra Leose, tá? Que é o Jeffs. Jeffs tá comentando aqui pela primeira vez. E te perguntou assim: gente, me expliquem o que é o SED. Amigo, como assim? A gente explica agora, todo mundo. Deve ser novo. A gente fica na gente, só fala que a gente tá lá. É verdade. Amigo, SED é um podcast de conselhos, onde a gente recebe histórias dos ouvintes, ou fanfics dos ouvintes, ou histórias que a gente mesmo inventa que são ouvintes. E a gente aconselha, ou zoa, ou ri, ou às vezes ajuda as pessoas, né? Então você pode procurar por Sede no Ar, no Spotify, no seu agregador. Você pode ir lá no seriadores.com.br. Geralmente tem todos nós aqui. A última edição, inclusive, tem todos nós repercutindo um caso incrível, fazendo revelações sobre reaprender a cagar. É um negócio assim, educativo de verdade. Fino, né? Como você pode perceber. Finíssimo. Que é um negócio chique. É, não é para quem tem estômago fraco, né? É isso. Não, não ouça comendo, conselho. É isso. Cidade é tipo The Pitch dos podcasts, né? Meu Deus! Não, é. Não pode ouvir comendo. Meu Deus, que inferno. Que ódio. The Pitch dos podcasts. Ah, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas, gente, vamos para merchans e despedidas, então. Começando com o Leozinho, que semana que vem vai fazer aniversário, mas estará de férias, descansando, né? É, gente, eu, são os meus últimos dias com, né, antes dos 40. Tô bastante reflexivo com isso. Então, mandem mensagem. Sou jovem para ser velha, sou velha para ser jovem. Exato, mandem mensagem dizendo que ainda estou gostoso, estou jovem, estou incrível, né, para poder subir aí e dar um up na minha autoestima em cima. E não estarei aqui, não terei sede provavelmente nesse tempo, mas voltando a gente retoma a programação normal na outra semana. Isso aí, e aí a gente vai cantar parabéns pro Leoz na semana que vem aqui, ao vivo. Ele ouvindo o avião. E você, Zanãozinho, merchans e despedidas, vai dizer que não tem nada, como sempre? Eu não tenho mesmo, né, amigo? Mas é isso. Uma hora vem aí. Me segue lá nas redes, que eu tô comentando de Big Brother, que é o hiperfoco agora. E jogando meu videogame novo. Amo, milionária! Milionária, tudo parcelado. Milionária. Mas semana que vem, ó, vocês vão vir no domingo, mas na sexta-feira, dia 27, é o dia do Pokémon Day. E aí vai sair informações de jogos novos. Muito importante pra mim essa data. E quando é que você vai fazer o review do Switch pra gente? É. Eu tô jogando. Podia fazer agora, inclusive. Ah, tô jogando ele enquanto eu gravo, né? Vocês sabem que eu jogo enquanto eu gravo. Né? Eu sei, porque você postou até print de Pokémon, né? Sabe como eu sou multifuncional? Eu falo e jogo. Joga e joga, fala e joga. Mas se vocês verem que eu tô uma hora muito muda, é porque eu tô muito concentrado em alguma coisa que eu tô fazendo. Mas hoje tá uma de boa. Tá vendo? Ele para pra comer, para pra jogar. Eu sou uma pessoa muito atarefada. Faz aí meu programa moda caralho mesmo. Né? É isso. É isso que acontece. Por isso minha mãe sempre disse, dê dinheiro, não dê intimidade. Dê o cu, mas dê intimidade. Também. Pra quem gosta. É isso. No jogo. No jogo. Que inferno. No jogo. E você, Manuxa, o que você tem de merchan e despedidas aí pra gente? Ah, eu não tenho nada de novo também, não. Tô aí, Mandy Aguiar, nas redes. É, não tô falando de Big Brother tanto quanto eu gostaria, mas é porque eu tava vivendo real. Agora eu vou parar de viver, porque eu não tenho mais dinheiro pra viver. Então eu vou só ver série ruim mesmo e comentar os realities da vida. Mas me segue lá, tô sempre botando uma mensagem motivacional lá no meu Instagram. Adoro, nossa Patrícia Gomes. Patrícia Ramos. Patrícia Gomes. Botar uma motivaçãozinha pra você. Ou não, né? Ou então pra você se conformar com a vida de merda que você tem. Gente. E é isso. Tô por aí. E no grupo do Logado, obviamente. Por favor, entre no grupo do Logado. É o melhor grupo do mundo. É isso. Essa não é melhor que o Tudo Bom. É Simples, né? É, mas aí Tudo É Simples é fechado para assinantes. Tá vendo? Adoro! É simples. São coisas que vocês só vão ficar sabendo quando a gente lançar o nosso documentário na Netflix. Quando a gente morre. Eduardo vai produzir e vai falar assim: ah, gente, era isso, né? Era o retrato da sua época, né? Reproduzir os falas e conteúdo da época. Isso é porque aqui eu tenho 1 milhão de que eu salvo as conversas que a gente tem antes da gravação, né? Eu tenho todas as nossas conversas de antes da gravação salvas no meu computador, né? Então. Toda a parte podre. Amigo, pelo amor de Deus, tem que pôr um cofre. Mas tá aí uma pessoa que você não pode chantagear, sou eu, porque eu também tenho várias falas suas, então estamos aqui. Ah, sim. Não, mas eu não penso chantagear ninguém, não. Mas eu não penso chantagear ninguém, não. Eu pensaria. Amigo. Eu não. Se você amigo, ficar milionário, pobre, você vai... faz favor. Tudo pobre, vai chantagear pra quê? É, né, você tá com seu lápis igual a mim. É? Deus até castiga. Não, aí eu vou tentar vocês chantagear qualquer um de vocês, vocês falam. Vocês vão falar, ah, você já botou no sede mesmo as coisas nossas? Não, não tem. E que não, sobra, né? Vamos lá. O nosso ouvinte aí agora que quer saber o que é o sede, lá tem bloopers, então é um pouco mais podre do que o logado. E é isso. Que aqui eu escondo, né? Leózio. É aqui você edita, né? Toda sujeira eu varro pra debaixo do tapete aqui. É edição. Ah, é. Ah, amigo, mas como diria Tyra sobre a cena da Xande, no SES também, por incrível que pareça, a gente também dá uma editada. Olha aí. Aquele negócio, gente, eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que são ditas nesse programa. Eita. Se isentão já dá responsabilidade. Isentão. Isentão. É isso, eu não tenho responsabilidade. Você não é da produção, né? Eu não sou da produção. Sou coveiro, né? Tem nada a ver com a produção. Tem nada a ver com a produção. Cada um que tem seus problemas. Seu cada entendeu? Qual. É isso. Então, meninos, lembrando, vocês podem deixar seus comentários aqui nesse podcast. Vamos ficar muito felizes em lê-los na próxima semana, tá bom? Uhum. É, desejem parabéns pro Leózio nos comentários, né? Isso. Que é aniversário dele na semana que vem. Parabéns, tá? Não, é gostoso, que? É isso. Parabéns gostoso. Não, tem que colocar isso. Parabéns coroa gostoso. E aí, seu velho gostoso? Bota a hashtag Leózio40. É, puta merda. Ele fala assim, me chama de cupim e me mostra o pau velho. Como diria, Sabes, me auto-sabotei, né? Né? Então comenta aí pro Leócio que a gente vai gravar no dia do aniversário dele. Isso aí. Dependendo da hora, a gente vai ligar pra ele ao vivo. É. Né? Como é de costume, né? Parabéns. Exato. Qual é o fuso horário de Orlando? É 2 horas a menos lá. Então, ai, quando a gente vai terminando de gravar aqui meia-noite, dá pra ligar pra você? Eu vou estar no meio do show de fogos. Quê? Ah, não tem problema. Eu só vou te atender. No meio do show de fogos. É isso. Olha. Vai fora. Mas então deixe comentários, muito importante. Se quiser apadrinhar com dinheiros, patreon.com/logado2g, muito importante. Também. Tá bem? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Hashtag Leózio40. Pau, como é? Cupim do pau velho. Hashtag cupim no pau velho. Se eu fosse o cupim, esse pau velho ia ter que ódio! Aí eu vou colocar, inclusive, no título do episódio, Leózio40. Ah, pensei que era hashtag cupim no pau velho. Posso botar também, se vocês quiserem. Não, por favor. O pau velho do Leonardo. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. Just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we